Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rudy é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, sempre aqui na Energia. E aí? Opa! Meu Deus! Boa do céu. Tarde! Alguma coisa mudou na tabela do Campeonato Brasileiro? Por enquanto não! Ah, então chupa. Por enquanto não! Otário não! Vou ser pro inferno, rapaz! Vai, Zé Ruela! Babaú! Opa, que coisa! E aí, seu bem? Opa! Pior que não mudou mais nada, nem embaixo, aqui, né, Sombra? Não mudou nem lá! O áudio estava ruim antes do placar, mas hoje tá caprichado aí. Tá tranquilo. Placar tá caprichado hoje? Ontem eu tava no aeroporto, tava em trânsito. É. Né? Aí eu tive que gravar o. Tava em trânsito. Mas o Juventus, tem impressão minha. O Santos perdeu, ele veio e o placar tá caprichado. Quando é pro Santos, ele faz uma super produção. Quando é pro Santos, você faz a coisa com amor, com afinco. É otário, né? Palmeiras perdeu duas vezes, não apareceu aqui. Mas Azedão... Assim, peraí, como assim? Oi. Sai você, rapaz, otário. Cláudio Azedão, por que você fica tão revoltado quando há ironias em relação ao Santos Futebol Clube? Tava conversando aqui no Facebook, tava xingando o cara aqui, desculpa. Ah, não era eu. Ah, não. Não foi o seu bem. Ah, imagina. Tem placar hoje? Tem, claro. Você vai ouvir aí, poxa. Vamos ver aí. Vamos ao Palmeiras? Opa, vamos a nós. E quem disse que não temos dois santistas na mesa, não é verdade? Estádio 97 começando então as manchetes. Você vai chamar quem? Nós. Ai, cacete. Vamos ao Palmeiras. Jornalismo, Futebol Clube. Aí, seu bem. Eu sei que você também é jornalismo, né? Mas lá da tua casa, pode ser que tenha um palmeirense ou outro. Tem um monte lá. Tem um monte na sua casa. Não aguenta mais sofrer. Quando você pensa, agora vai. Não é só apenas jornalismo, é sociedade esportiva, jornalismo, Futebol Clube. Viu? Que tristeza. Fala de nós aí, o seu Bento. O outro lá mandou lá. Deixa eu te falar. Tem que ter paciência, né, Domênico? Tem que ter estômago, tem que ter... Que parcimônia. Mais? Estômago a gente vai falar daqui a pouco. Não, sim, mas... Você vê que coisa, né, seu... O Palmeiras teve dois jogos pra poder estar com seis pontos na frente. E mesmo assim, continua um ponto atrás aí da quarta posição, na verdade. Continua tudo igual, né, seu Bento? Mas continua. Mas com uma diferença, joga que fora agora. Seu Rudy, você é mó zica aqui também, viu, velho? Pera só, Rudy, que é isso aqui? Que ele xingou aqui. Que é isso aqui? Que foi? Que você xingou aqui? É a vó. É a vó. Não, que tá o vó aqui. Os coletes. É a vó. O que foi, Domênico? Tá escrito Rudy aqui. Rudy, que tá escrito aqui? O quê? Rudy. Não, você pediu a localização. Chupa, Domênico. O Benjamin tem um grupo de WhatsApp que eu tenho aqui. Essa porra aqui? Que o mano criou. Trouxa. Aí o Benjamin falou, tô parado na doutora Analda. Aí o Domênico falou, então manda a localização pelo WhatsApp. Eu falei, aí o Benjamin mandou, eu falei, chupa, Domênico. Ah, tô vendo vocês falar aí, ó. Trouxa. Benjamin. Mas, Domênico, o Palmeiras amanhã, 18h30, vai até amanhã. Antes, só pediria a paciência de todos e você vamos trabalhando. É, o meu companheiro Oswaldo Oliveira me disse que seria extremamente difícil. Você tomou uma lá, né? Que horas que é o jogo lá, amanhã? 7h30? 18h30. Olha aqui, vai entrar com um time um pouco... Horário velho, hein? Ainda é horário velho, hein? Vai entrar com um time reserva. Por quê? Vai poupar contra o Fluminense. Mas vocês estão loucos, só perdem o titular tá perdendo mesmo? Os caras descansaram 10 dias, vão poupar jogar Fluminense. Não, mas deixa poupar, tá jogando errado. Deixa, vamos aqui, ó. Possível a escalação do Parmeira amanhã, Domingo? Vamos lá, vamos lá de Fernando Prass, quer dizer, vocês vão de Fernando Meu, vocês não estão percebendo, mas é óbvio, o Palmeiras largou o Campeonato Brasileiro. Entendi. Só que aí é o arriscado, seguinte... Arriscado, hein? É, tá pagando um preço que pode ser caro demais, hein? Pode ficar sem porra, o Palmeiras, no meu modo de entender, gente, olha, há duas... Olha, contra o Chapecoense, desculpa. Vergonhoso. Mas largou o jogo, largou, não é porque... Ah, tomou, agora é desculpa. Não é desculpa, não. Largou, quem assistiu viu. O Palmeiras não pode perder de 5 gols pra Chapecoense, não ia perder. Mas tem uma informação largou, lá largou dentro. Largou contra a Ponte Preta, largou. Não seguinte. Jogou nada. Ó, não é possível um time que joga do jeito que jogou contra o Internacional... Da forma que jogou contra o Corinthians e jogar descansado. Dessa forma com o Chapecoense e o outro. Não dá. Aconteceu, vó? O Palmeiras largou a competição. Vocês não estão entendendo. Ele não vai vir a público e falar que já priorizou. Está priorizada a Copa do Brasil para o Palmeiras. Mas você acha então que. Mas você acha então, acha que o que aconteceu é que o Palmeiras propositalmente não quis jogar com toda a intensidade? Isso. Propositalmente. Ponte Preta e Chapecoense. Você acredita nisso? Não, não é isso. Não é propositalmente. Não estou dizendo que seja proposital, porque quem sou eu? Subconsciente, então. Mas eu entendo o quê? Vai, o que você tem, vó? Não, é só. Tudo bem com méritos que tem a Ponte Preta de poder vir ganhar o jogo, não é problema. Mas o Palmeiras não jogar nada, nada, depois de 10 dias, RG. Eu sei disso. Se o Palmeiras jogar muito contra o Fluminense, vocês vão falar que eu tinha razão. Agora, se o Palmeiras não jogar nada contra o Fluminense, alguma coisa está errada lá. É, eu não sei. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Você vai falar. Você vai falar, vovó. É do assunto do Jojo. Então, você vai falar. A única coisa que chama atenção é isso, em cima do que o Domênico está falando. É o cara, o técnico vir e dizer que vai poupar jogadores. Então, existe poupar, RG. Então, olha aqui, RG, eu não tenho informação, não, eu não sei, eu não vivo lá, só me lembro. O RG, o que, que você entende sobre isso? É. Eu tô errado? Eu estou errado? A linha de raciocínio pode ser essa mesmo. Caraca, falei, Jojo, ouve a história é o seguinte: lá de dentro, essa história é verdade. Os jogadores disseram contra a Chapecoense. E tomaram a fubecada do outro eles lá? Eles tomaram, não é isso. Ah. Antes do jogo, o Dodô, o Gabriel Jesus, mais uns 3, 4, não tinha a mínima condição de jogar e o Marcelo Siqueira foi avisado. Quem? O treinador do Palmeiras. Marcelo Oliveira. Mas condição que é física? E ele não tinha condição por causa do jogo do Internacional de Limeira. Foi um desgaste. Exatamente. E aí ele forçou os meninos a jogar e eles não tinham condição. Então assim, agora... Era pra ter poupado aquele jogo, entendeu? É, e aí? Aí tomou de 5, aí a casa desandou e virou uma confusão lá dentro. E agora... Mas e depois de 10 dias de descanso, vó? Aí é outra coisa, aí tomou de novo. Pera, sobe, não. Pessoal, não. Vocês podem falar, não pode, hein, existem... cara. Tem fundamento que a vó disse, mas, pô, depois existem, de 10 dias... Existem N teorias de torcedores. Eu tenho a minha convicção de que o Palmeiras abriu mão do Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras não vai cair, gente, não cai mais. 45 pontos. Ah, não. Isso não vai isso mais. Você não assim, tá não, não, Sombra, mas não mas vai. Mas tava pensando em entrar no G4, só um minuto, a nota de corte do campeonato é essa. 45. Não tem não mais foi. Como, não existe. Então, assim, desculpa. Só que eu acho, aí eu estou falando arriscado. Que é o que eu estou entendendo. Abre o microfone. Mota, é o que eu estou entendendo. Não, eu tô falando o que em Libertadores. O que eu e o torcedor quer é outra coisa. Jamais um time como o Palmeiras, com o elenco pode que tem, existir, com um monte de jogadores pra posições... Ele pode desistir de uma quarta posição estando a um ponto. Ele não pode achar que vai ganhar a Copa do Brasil. Tem o Fluminense que já voltou a jogar um futebol um pouquinho melhor. Só tem time grande, né? Vai ser fácil. Né, do outro lado tem Santos e São Paulo, gente. Pô, pensa que é moleza? Não é moleza, não. Não é garantido. O Palmeiras pode até vencer. E eu acho que não pode se priorizar competições. Não pode. Eu acho isso uma frescura danada. Inclusive, eu acho que a postura do Corinthians, quando o Corinthians escolheu sair da Copa do Brasil... Eu achei errado. Você também achou? Eu achei, na época eu critiquei, aí todo mundo começou a falar, ah, mas isso e aquilo... Mas aí tudo bem, o Corinthians ele focou no Campeonato Brasileiro e tinha time pra mas isso. Você continuou dizendo que o Corinthians saiu porque quis contra o Santos, é isso que você disse? Foi, gente. Aí, RG. O Corinthians no ano inteiro, ele nunca jogou duas partidas tão mal. O que eu vou fazer? Babata na boca dele? Não, não, não, a questão não é essa. A questão não é essa, que o Portuga quer polemizar. Eu? Não é isso, Portuga. O Corinthians ele não fez duas partidas tão ruins durante todo o ano como fez contra o Santos na Copa do Brasil, gente. Não, pior cego é o que não quer ver. A segunda partida. Eu também concordo. Que jogou mal o Corinthians? Jogou porque a primeira não, já não dava mais. Então, a primeira já foi pro Santos. Toca de bandeira. Agora vamos. Mas entendeu? Eu vou dizer um negócio pra vocês. Assim funciona. Mas o Santos teve todo o mérito do primeiro jogo fazer um bom jogo. Boa, Domingo. É isso que eu questiono. Passa pau mesmo. Então assim, se o Santos fez um brilhante jogo contra o Corinthians e meteu 2-0 e não tomou gol fora, na volta, até entendo que o Manoel tem razão. O Corinthians pode ter chegado e falou assim, vamos tentar. Se não der também, não vamos fazer muito, muita força aqui. Eu entendo isso. Entendo mesmo. Por Deus. E não é possível. E o Palmeiras, eu tô entendendo isso. Eu acho que vocês é o que eu entendo. Vocês deviam dar um ouvido maior, porque essa veinha que tá aí, a vó Olímpia. Ela conhece. A vó Olímpia é ela que às vezes leva uns pedaços de bolo pros jogadores. Ela leva mesmo. E às vezes ela troca umas ideias com os jogadores. Ela tem infiltração. Então, assim, essa vó aí, às vezes é aquela veinha que ninguém dá bola, tá cadeirinha de balanço, fala, pode falar o que quiser, que ela não ouve, é surda. Não, olha. É perigosa. Essa veinha aí, ela ouve mais que vocês imaginam. Só porque eu vou dentro da dona na Turiaçu, demoram 5 horas pra acabar a Turiaçu. Aquela batidinha, né, de... A Rua Palestra. Eu Domênio, sei. Que vó. Mas o time do Palmeiras amanhã deve ser o Fernando Praz. Deve ser o João Pedro. Que é o menino da base. Jackson. Nossa. Leandro Almeida. Quem é nossa? Meu Deus! Leandro Almeida. Não, não pode ser. Não é. Egídio. Também vou te falar, tá numa canseira. Como é que é aí, ô Zé? Egídio, volta, né? Leandro Almeida e Egídio, pra completar. Não. É isso aí. E depois vem o campo aí, ó. Thiago Santos. E o Avaí desesperado pra sair da zona. Declina. Matheus Salles, é moleque da base. Quem? Matheus Salles, da base. Sim. Se você quiser o Giroto, pode. Aí tem alguém, o Pedreiro lá, o Amaral Pedreirão. Zé também, o Giraia, tem tudo. Aí vem o Alione. Rafael Marques. Gabriel Jesus e Alexandre, o famoso Alec Gol, que não mete caixa. Do meio pra frente não é tão desprezível, mas do meio pra trás é repugnante. Do meio pra frente é bom. O Thiago Santos é bonzinho. Do meio pra frente é um time bom. O Alexandre, eles vão jogar porque não joga a Copa do Brasil. O Palmeiras aí tem dois alas e não tem nenhum marcador. O João, ele é só sobe. O Egito só sobe. Nenhum dos dois marcam. Tem corredor pra lado direito... Tem a avenida do lado esquerdo. Mas esse menino da base e o Amaral não são volantes? Justamente pra descobrir essa subida. Vamos ver, né? Vamos ver se funciona. E o Avaí declina, Domênico. E o Jojo? Fala, falar de coisa boa, eu não sei se é bom também. Ó, tem três jogadores que o Palmeiras tá tentando. Esse nenê do Vasco aí, esse meia de 45 anos. Que vem então, jogando bem. Pro ano que vem? Que vem jogando bem no Vasco. Ele deu uma cara melhor pro Vasco. Aí tem o Fernando Bob Marley, da Ponte. E o goleiro do Friburguense. Friburguense? Não, o Muralha, né, vovó? Isso. Não, mas você acha que precisa do Figueirense lá, vovó? É, porque o Aranha vai sair, né? No final do ano. Aí precisa de um reserva pro Fernando Prato. Tá, não tem ninguém aí. Tem o Fábio, né? O Deola volta. Fábio? Deola volta? Pô, cadê o Bruno? Acho que o Deola nem pra Gandula. Viu? É capaz de furar as bolas de Gandula. E atrasar o jogo. E cadê o Aranha? Não, ele vai sair. Vai sair também? Dezembro vai sair. E o Zé Roberto? Bate no peito e falha, nós estamos ferrados, RG. Vai trazer o neném? Já nem eu acredito que o Palmeiras é grande. Mandei tirar do YouTube o vídeo. O Zé Roberto come os bolinhos da avó? Com certeza eu como um bolinho da avó. Eu sou mais velho que ela. Quem são os jogadores lá que mais gosta do bolo da avó? Que mais gosta? O Egídio gosta. O Egídio gosta do bolo da avó. Cristaldo também gosta. Cristaldo gosta. Domênico bate no peito e fala, vaza Libertadores, ferrou. Zé Roberto parece estar sempre com o dedo na tomada. Olha, não desacredita, não. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah, olha. Vamos falar do time onde não tem crise, né? Vamos falar do time que lidera o Campeonato Brasileiro, nadando de braçada, Bento. É nóis. Mesmo. O Corinthians Cielo tá na raia, hein, mano? Quem? O Corinthians Cielo tá nadando de braçada. Mano. É, mano. Não, mas não é melhor o cara lá, o Phelps? Ah, melhor, né? Tá bom, é que eu quis prestigiar o nosso atleta. Ah, entendi. Porque ele é corintiano, né? É, porque o Benjamin Eu acho que o Phelps tem mais a ver com o Corinthians. O Phelps. E o Phelps também é muito mais vitorioso. Não, é outras coisas. Não, porque é muito mais vitorioso mesmo. Paga um pau, é otário. O Phelps tem a ver com o Corinthians. Paga um pau mesmo, é otário. Porque é muito mais vitorioso. O Phelps é de já, né? Ah, cuidado que o Galo vai te pegar, mano. Mas olha, o Corinthians segue sem o Fagner ainda, sem o Bruno Henrique e sem o Wendel. No jogo contra o Atlético Paranaense. Do mais, deve ser o mesmo time aí que ganhou na semana do Goiás. É, pra falar a verdade, aí volta o Elias também, viu, Bento? O Rodriguinho tinha jogado no lugar do Elias, que tava cansado, que tinha servido a seleção brasileira. E o Corinthians possivelmente vai jogar aí com, vamos lá, o Cássio. O lateral direito vai ser o Edilson, porque o Fagner não joga. Não. Volta pra zaga lá. Hã? Quando é o jogo? Domingo, 4 da tarde. 4 da tarde. É, o miolo da zaga ali, o Daracena sai novamente pra dar espaço pro Felipe, que tinha tomado o terceiro cartão amarelo, então vai ser Felipe, Gil e o lateral esquerdo vai ser o Arana. Meio campo teremos aí o Ralf, o Elias, o Renato Augusto e o Jadson, e na frente o Wagner Love e o Malcom. Né? Isso é o que tem de melhor hoje. É, hoje é. Mas o negócio é o seguinte... E ontem passou o carro, né? Ah, ontem ganhou do Goiás, com respeito, né? É o profissional. Que eu falei, cara, um time que quer ser campeão, ele tem que pegar uma equipe como o Goiás e tem que passar por cima, porque exatamente, é esse tipo de jogo que define o campeonato. Contra times grandes, eu volto a falar aqui, você troca pontos. Você ganha aqui, perde lá, ou então ganha aqui, empata lá. Às vezes ganha. Sabe, ganha, mas é difícil. Porque contra time grande, é aquele chumbo trocado, é tomar lá da cá. O que define campeonato são esses jogos aí de times menores. Porque muitas vezes aí o time grande vai achar, ah, pô, é o Goiás, é o Joinville, é o Figueirense, vou lá e vou passar o carro. Não é assim. Tem que jogar a bola também. O Corinthians, ele jogou do primeiro ao último minuto, o Corinthians aí dominou o Goiás. O time do Goiás é uma equipe muito fraca. Sem risco. Tá caindo? Está ali na zona de rebaixamento. O Goiás hoje cairia. Tá bem encaminhado, viu? É o 17. E um agravante aí na situação do Goiás aí foi que na semana passada aí o presidente falou que os jogadores eram vagabundos, enfim. Ele criou todo um clima desfavorável. Ele jogou a baixa estima da equipe do Goiás lá no alto. Na malandragem a gente disse que ele cavou a cova, agora é só enterrar. Ele mesmo cavou a cova. O Corinthians ontem mereceu. O Corinthians abriu o placar ali com o Edu Dracena. Depois aí teve uma jogada do Wagner Love que ele roubou a bola do zagueiro. Tocou pro Malcom, que fez o segundo gol. No segundo tempo também, o Corinthians teve no final do jogo ali mais uma chance ali com o Rodriguinho, que deu uma bomba lá e o Renan aceitou. Passearam. Ele sobrou nesse jogo. Ontem passeou. O RG número 2. Fez o trabalho de casa, né? Fez. Passou o trator, inclusive, né? Aí, pra desespero dos antes, aí o Corinthians novamente abriu 5 pontos de vantagem aí pro vice-líder, que é o Atlético Mineiro. E o Corinthians, no final de semana, ele tem tudo novamente aí pra buscar o resultado mesmo jogando fora de casa. O Atlético é um jogo mais difícil, né? É, então, mas é que tá, o Domênico Gato. O Atlético Paranaense hoje não é mais aquela equipe que incomoda como já incomodou em outros momentos. É, mas lá é difícil. Tanto é que o Atlético Paranaense hoje, Domênico Gato, se a gente pegar a tabela, a gente separa, né, o bloco A, tá certo? Que é do primeiro ao décimo. O Atlético Paranaense tá no bloco B. O Atlético Paranaense hoje é o décimo segundo. Décimo segundo com 39. O Atlético Paranaense é dos últimos 5 jogos. Eles perderam 4 e empataram 1. Quem vocês acham que tem a dificuldade Paranaense maior? Atlético Paranaense não cai. Então, não cai. Quem tem dificuldade maior nessa rodada, EG? O Corinthians ou o Atlético? Os dois jogam fora. Pela tabela, apesar... O Corinthians Atlético. É que não, tabela não. Então, Eu acho que os dois não tem grandes dificuldades. É que vai pegar o Sport. O Sport, Domênico Gato, mesmo tendo vencido a última partida no Campeonato Brasileiro... Você acha que eles não querem mais nada com nada? Não, não é que não quer. Eu acho que não pode. Porque, ó, em termos de pontuação, o Sport tem 43 pontos. Por exemplo, eu acho que o Inter ainda briga pela quarta vaga. O Inter tem 44. Você vai falar, matematicamente, é um ponto que difere aí o Inter do Sport. Mas eu tô falando em termos de perspectiva. Eu não vejo a perspectiva do Sport no Campeonato Brasileiro a mesma do Inter. Eu acho que o Inter, ele vem numa crescente, mesmo o Inter tendo tropeçado aí, talvez aí perdeu o último jogo, mas o Inter, ele vinha bem, tá certo? Antes da parada, o Inter vinha tirando pontos de alguns times. Acho que quem briga é Inter pra cima. Eu acho que do Inter pra cima ainda todo mundo briga. A Ponte Preta pode ter mais motivação que o Sport. Mas aí que tá, RG. A Ponte Preta, ela vem numa sequência que o Flamengo também teve no Campeonato Brasileiro. Então, mas pode ter. Todos os times tiveram essa sequência. Se ganhar mais uma, se a Ponte ganhar mais uma, ela pode alimentar essa expectativa, entendeu? Eu não acho que a Ponte brigue pelo G4, não. Acho que os times aqui de cima têm muito mais qualidade do que a Ponte e o Sport. Por exemplo, o Inter tá capengando agora, perdeu o último jogo, beleza, perdeu, mas perdeu pro Atlético, era o vice-líder, tá certo? Mas você pega aí, o Flamengo tá capengando, mas ainda é um Flamengo. Ah, tá claro, sem São Paulo, Flamengo, Inter. São Paulo e Santos. São times aí que, tudo bem, não tem elenco pra ser campeão, mas eu acho que pela quarta vaga ainda pode acho brigar. Acho que vão brigar sim, até mano, o final. Você comentou do Flamengo, Oswaldo Oliveira queria saber o que que acontece com o Flamengo. Oswaldo Oliveira me lembra alguém de sunga branca tomando suco de tomate à beira-mar. Eu vou dizer, ele perguntar o que acontece com o time que ele treinou 10 dias e tomou 3-0 do Figueirense, que ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe treinar o time. Só queria parabenizar o Cássio também aí, que ontem fez dos 200 jogos aí com a camisa do Corinthians. Cássio, né? É bom de bola. O Cássio é um goleiro aí, cara, que tem tudo pra marcar a história no Corinthians. Não que ele não tenha marcado, foi goleiro campeão do mundo, enfim. Mas é um goleiro ainda que corre o risco de, talvez, a RG número 2 ontem fez 200 jogos. Eu me arrisco a dizer 200? Que o Cássio fará no mínimo 500 jogos com a camisa do Corinthians. Ah, mas 200 não é muito. Como não? É, não, é que futebol, hoje em dia... Ah, que hoje em dia... Quando o cara faz 100, todo mundo já tá plaga. Os caras estão comemorando 100, pô. Sombrar, o goleiro joga por volta de uns 50 jogos por ano, vamos supor? Mais, se for titular, tem que jogar mais. Vamos 60? Ah, por aí, no mínimo. 70. Hoje, quando o atleta faz 100 jogos com a camisa de um clube, ele já ganha uma placa da diretoria, velho. Já é difícil, né? É que você fala por causa do Rogério Ceni. A referência do São Paulino, pô. Não, mas eu não gosto nem de colocar o Rogério nessa parada aí, porque... É o concurso! Porque aí nós estamos falando de um ser mitológico. É o concurso! É mito, né? Não dá, né? Eu queria também agradecer aqui novamente aí o semideus, o Tite. Quem? Quem? O semideus. Por respeito ao profissional. Que... Deus está coroando ele, RG, com esse título brasileiro, pelo trabalho magnífico que o Tite faz. Não só dentro de campo, como fora dele também. O Corinthians ele tem jogadores expressivos que estão no banco de reserva e você não vê um jogador sequer dando chiliquinho porque não joga. Então, de vez em quando, aí o Danilo entra, agora o Ralf, ele readquiriu a posição. Sim, o Ralf, ele conseguiu readquirir a posição titular. Isso é mérito do Tite, cara. O Tite, ele tem jogadores ali que compõem um elenco e não somente um time. O time do Tite tá na mão, Motinha. Sim. O Tite, ele consegue administrar egos. É, ele é o grande responsável. Fora o baita treinador que ele é, mano. E com os problemas que tiveram, né, mano? Ó, eu posso estar sendo... Problema de salário, problema de jogador saindo. Posso estar sendo muito ousado, Sombra. Posso estar sendo muito ousado, mas ó... Não pode dar trela, velho. Se o Tite, tá certo? Pensar em seleção brasileira é muito pouco, perto do que o Tite pode fazer. O Tite, ele ficar um mês na faixa de Gaza, ele acaba com o conflito. Que faixa? Ah, ele acaba com o conflito. Então se for a faixa de Gaza, o cara machucou e pegou a faixa de Gaza e amarra o cara. Vai ao inferno, rapaz. Não tem que catar. Next station. Sombra, pensa comigo. Não tava. Sombra, pensa comigo. Isso é muito. Mas é verdade, não foi farrão, não. Eu pensei que ele ia passar essa manchete sem um momento farrão, ele conseguiu no final. Pensar no Tite apenas como um treinador de seleção brasileira, uma seleção mequetrefe, uma seleção que ninguém mais respeita. Feito é muito pouco perto do que a gente pode fazer. Chega. O Tite, ele ficar um mês na faixa de gás, ele apazigua o lugar. Chega. Não aguento mais ouvir você. Eu quero muito, amanhã é importante, queria falar da Portuguesa um instantinho. Ah, não, depois, tá querendo. Vamos depois, já é um jogo decisivo. Respeita, rapaz. Então vamos lá, valendo. Valendo, não, falando sério agora, antes de tudo, muito antes de falar da Portuguesa, rapidinho, queria fazer um agradecimento. Você vai consumir os ingressos ou não, Porto? Vou consumir os ingressos. Não chora, hein? Vou fazer um agradecimento hoje, 16 de outubro. Há 15 anos atrás eu entrava nessa rádio, sentava aqui, fazia um programa. Hoje? Ganhei muita experiência, muito peso. Que legal, hein? Tenho muito agradecimento a fazer ao Sombra, bastante, ao Dr. Zé Antônio Constantino. Doutor? Doenças. Doutor? Já é um doutor. Fala assim. Ao doutor do rádio, Doutor Fernando Constantino. Quero agradecer também ao Doutor Fernando Constantino. Doutor Fernando Constantino. Fernando Constantino. Não, ele é um doutor. Portuga, causa. Ele não ia atender bem o médico. E quero agradecer, acima de tudo, o senhor Domênico Gato. Eu? Melhor se arrepender. Olha, aí, não mexe, não. Aprendo todo dia com esse cara aqui. Isso, Domênico Gato é muito bom. Muito obrigado. Ô, Domênico, falando nisso. Parece que você aprende com ele? Com o Domênico Gato. Eu vou aprender com quem? Ô, Domênico. É o melhor. Obrigado, é verdade. Aí fica ruim pro Domênico. Falou do coração? Falou do coração mesmo? Ô Domênica. Falou do coração? Ô, Domênico, o André Luiz lembrou. Hoje é meu aniversário, 79 anos. E agora falando do jogo... Eu quero ouvir parabéns. Ah, vai a merda você. Falando do jogo... É mesmo? Amanhã, Portuguesa e Vila Nova é o jogo decisivo pra história da vida da Portuguesa. Tem que ganhar do 2-0. Tem que ganhar do 2-0. A Lusa vai subir? E ganhar amanhã ele por 2-0 sobe. Sombra, perdeu 1-0 contra o Vila Nova. Um jogo. Só que tem gol fora. Gol fora, não pode tomar gol, tem que fazer não dois. Não fez gol fora. Acredito que o Canindé estará com um grande público. É só duas garrafinhas pet, você vai ver o seu jogo da Portuguesa, não paga nada. Ajuda que ajudar, a tem que ajudar, agora tem que ajudar. E a Portuguesa tem que subir. Agradeço a todos vocês, meus amigos e companheiros de trabalho. Não chora, hein? Não vou chorar de jeito nenhum, não tem motivo pra isso. Ganhamos dois doutores na rádio. Doutor José Antônio Constantino e doutor Fernando Constantino. Mas agora quem vai falar? E doutor Sombra? É o doutor da voz, Domênico Gato. Vai falar de Recubriplast, Dodô. É verdade, meus amigos. Recubriplast, agora é hora de Recubriplast. Você que tá com problemas de infiltrações, de goteiras, na verdade, problemas de umidade. Ah, não tenha medo da chuva. Você vê aí um tempo fechando e fala, ah, que medo, vai chover, vai complicar minha vida toda. Tô fazendo merchan, ô trouxa. Proteja sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast, entendeu, Benjamin? Você precisa pra tua casa lá, viu? As suas várias casas. Ele tem fazenda. É, tem várias, né? Então mas ele tá precisando, porque ele não vai mais cuidar das casas dele lá, ele tem que estar precisando. Então, ó, Recubriplast é 3 em 1. É primeira de mão sela, segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. Esse é o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores, hein? Recubriplast é o único com garantia de 5 anos. Olha só que legal. Você que tá ouvindo a gente agora nesse trânsito maluco, parece que trânsito, né? Pelo Jesus amado. Você encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo, hein? Consulte todas as lojas, todas nossas lojas, em www.sinteplast.com.br, tá bom? Lembrando que esse Sinteplast é com T mudo, tá bom? Sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Vou mandar um abraço aqui lá pro proprietário das lojas Tintas e Tintas, o senhor José Luiz, é santista, ele te adora, RG. Ele é proprietário lá das lojas Tintas e Tintas. Manda um abraço pro Zé Luiz. Ah, Santos, aí, Zé Luiz, é nóis. Rapaz, é nóis. Recubriplast, meu amigo, Recubriplast. Grande Zé Luiz. E olha, lógico, vamos continuar com as manchetes, vamos falar do São Paulo, vamos falar aí do Santos, da derrota do Santos, é claro. Viu que coisa? Estrago, velho. Dois assuntos, né? O Sérgio Noronha tá se recuperando no Rio de Janeiro, né? Ele teve um problema, né? Esteve hospitalizado, é verdade, né? Com problema de saúde, mas tá se recuperando já, dizendo que tá com saudades da TV. Lembra do Januário de Oliveira? Januário de Oliveira. Sim, claro, claro. Tá lá, é corpo estendido no chão. Ele tá devido a... Ele teve uma diabetes. Ele tá cego. Tá cego, rapaz? É, mas já vinha, né, nesse processo. Já faz um tempo, lembra? Né? Há um corpo estendido. Sinistro. Esse é antiguíssimo. Rapaz, né? Marcante, né? E olha, curioso aqui, há um tempo atrás, o agente do Bale, jogador do Real Madrid... Que beleza. Ele chegou e falou assim, olha, o Bale quer ser o melhor do mundo, não é o melhor modelo do mundo ou o melhor vendedor de cuecas. Na Espanha tem muito amor por Ronaldo, mas tá chegando uma nova geração. E talvez haja ressentimento por isso. Sempre digo que em 2 anos o Bale será o melhor do mundo. Aí ficou coisa desagradável, né? O que, que o Bale quem disse que vai fazer? Isso? O agente do Bale. Oh. Ah, tá falando... O agente do Lulinha falou que era melhor que o Maradona. Os caras acham que é só aqui que os caras falam. Olha os Wagner Ribeiro de lá. É igual. E sabe o que o Bale disse? É o Wagner Ribeiro. Sabe o que o Bale disse? Que ele dentro disse? Desse desconforto provocado no treinamento? Que ele no disse? Contato com o Eva? Vou demitir meu agente. Foi sensato. Foi sensato. Já tem uma ciumeira do Cristiano Ronaldo aí, porque o presidente do Real Madrid, ele tem no Bale, talvez aí, mais objetivos financeiros e comerciais do que em cima do Cristiano Ronaldo. Não que o Cristiano Ronaldo não tenha um apelo de mídia. O que você quis dizer com isso? Essa a sugestão que o presidente do Real Madrid está expondo ali para o conselho e para o marketing do clube. Eles estão pensando em explorar mais a imagem do Bale do que do Cristiano Ronaldo, porque ele acha que o Cristiano Ronaldo é uma marca consolidada e o Cristiano Ronaldo ele age em causa própria, ele não age em prol do Real Madrid. O presidente ele está calçando algumas situações ali para colocar o Bale como um garoto propaganda ali do Real Madrid. E o Cristiano Ronaldo, como é todo melindrado, ele já ficou putinho com o cara por causa disso. Aí o técnico do Real Madrid, ele tenta meio que agradar o Cristiano Ronaldo no vestiário. Tipo, fica puxando o saco. Como é que é agradar no vestiário? Ele passa creme nas costas dele. Ô, Cris. É uma vixa. Deixa eu falar agora pra você. Cris, num time que tem Cristiano Ronaldo e o visionário do marketing quer fazer o Bale ser garoto propaganda... Não é ser garoto propaganda, pô, mas é explorar um pouco mais a imagem do Bale. Ah, meu, você tem que é Ronaldo. Domênico, quem você acha que tem mais apelo, mais beleza pra ser garoto propaganda? Beleza? Cristiano Ronaldo ou Bale? Eu dos dois. Não, mas eu... Pergunta pra mim, Sombra. Eu tenho mais. Seu Bento. Eu tenho mais. Seu Bento. Ele vai falar do Del Piero. Seu Bento. Como não tem nenhum italiano, vai o CR7 mesmo. CR7 mais que o Bento. Mas, Sombra, você tem um cara que nem o Cristiano Ronaldo. Se amanhã o Cristiano Ronaldo, ele vai num show, ele dá um espirro, o mundo inteiro mas você não tá entendendo, não, Tô entendendo, pode ser que o Cristiano Ronaldo não, mas pode ser que o Cristiano Ronaldo não tenha tanta boa vontade para fazer ações pelo Real Madrid como o Bale teria. Paga que ele mas tem. Tá. Não, mas não é isso, Benja. É porque, por exemplo, ele pode até pagar um valor X. Cristiano Ronaldo, o que vai mover ele, bem, não é a grana. Porque o Cristiano Ronaldo tem muito. Tem muito. O que vai te mover, por exemplo, parece é o dinheiro. Não. Ele tinha ações aí de uma... Parece que deu uma queda aí. Imagina, deve estar muito preocupado. Hoje ele não está... Dinheiro para o Cristiano Ronaldo fica em segundo plano. Por exemplo, se pintar a chance de você fazer uma campanha publicitária, você vai fazer porque você precisa de dinheiro. O Cristiano Ronaldo já não precisa desse dinheiro todo. É, então, querendo ou não, quando solicitado para fazer uma campanha, Domenico Gato, cara, chega o Cristiano, ó, tem que ir no shopping tal fazer a campanha pro Real Madrid. O Cristiano Ronaldo numa dessas, eu tô expondo aqui um exemplo. Achei legal, o Cristiano Ronaldo na loja do Real, sentado numa mesinha, autografando o caminho. Próximo. Se você não percebeu, isso daqui foi um exemplo. Ai, ô, picudinho, eu tô brincando, azedinho. Então, se você pedir, por exemplo, pro Cristiano Ronaldo fazer uma campanha de alguma coisa, pode ser que ele não tenha o mesmo empenho, ele vai falar, cacete. Curalhos, ele vai falar. Curalhos? É, vai falar assim. Então, querendo ou não, Domenico Gato, se você põe um cara que tem uma boa vontade maior, às vezes o cara não é tão midiático assim. Boa vontade é no Madrid. Boa vontade é nele BV. Cristiano Ronaldo não quer, não faz com ninguém, velho. É, mas o Bale jamais será. Não chega lógico ali, que não. Ô, Narigudo! Mas o Bale ligou e tá interessado no consórcio Honda, cara. E além do que, e nem bola o Bale tem pra chegar perto do Cristiano Ronaldo. Tem isso também. Nem boa bola. O Bale joga a bola. Não, mas não é igual o Cristiano Ronaldo. Cristiano é impressionante. Mas eu não, nesse e o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo também. Sim, mas o Messi não tá no Cristiano Ronaldo. Mas não é pra ficar metendo essa mala toda. Ele acha que ele tem o rei na barriga. Mas não é melhor. O Messi é muito melhor que ele. O Cristiano Ronaldo não é o rei da Europa, não, patrão. Mas o rei da Europa é o Messi. O Cristiano Ronaldo também. Eu digo mais dois aninhos pro Neymar. Aí o Neymar passa o Cristiano Ronaldo. Por que o Cristiano Ronaldo tá metendo a mala? Quem começou tudo isso foi o agente do Bale. É. Mas vai saber se o Cristiano Ronaldo não sabotou o moleque. Só pra que o cara faz propaganda de cueca. Deixa o cara. E de shampoo. Olha só, amigão, eu tenho uma baita novidade pra vocês, hein? Consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. É isso aí, você não ouviu errado, não. E pra comemorar essa marca histórica, o consórcio Honda vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. Para participar é muito fácil. É muito fácil. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E mais, hein? Para você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o consórcio Honda é muito fácil e muito barato comprar sua moto. E o melhor de tudo, você não vai pagar juros. Se liga aí, ó. PCX a partir de R$ 203 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199 mensais. Então não perca tempo, hein, amigão. Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você vai poder ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Então aproveita amanhã. Amanhã é sabadão. Você acorda mais tarde. Vá lá na STR Campo Limpo. Procura lá o gerente, o Augusto, grande Augustinho, corintiano roxo, mas ele adora o RG. E você pode também já ligar. Se quiser, liga lá, já marca com ele amanhã, fala pro Augustinho que você tá indo lá. É nóis, Augustinho. 3579-0800. 3579-0800. Você vai encontrar a melhor alternativa para você realizar o seu sonho de ter uma moto Honda, Zumbinha. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Esser, construindo com valor. E BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Nossa, isso. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ô, louco, você cantou a bola antes, que é isso? Mas ó, da parte fora de campo, aí vamos falar já já, mas primeiro, dentro de campo, umas mudanças. Dentro de aí, campo, vamos lá. Dentro de campo, algumas mudanças aí o Doriva fez. Não, o Doriva. Dentro de Doriva. Campo. Hudson foi sacado, o Rodrigo Caio virou volante e o Luiz Eduardo entra na zaga. Daí, evidente. Prefiro o Rodrigo Caio. É. Apesar que eu acho que ele tá tão bem na zaga, mas prefiro o Rodrigo Caio de volante do que o Hudson, né? E agora, falando da pista que o Tricolor vai jogar. O São Paulo que vai jogar contra o Vasco da Gama no Morumbi, no domingo, né? Claro. O Vasco tá caído, caiu, né? O Vasco caiu. Sim. Não conseguiu ganhar ontem de novo, né? É, mas teve... não, roubaram o Vasco. É. Não reclama não, não tem roubo de arbitragem no campeonato. O Vasco, não vem com isso não. É, pega um adversário teoricamente muito fraco, né? Mas é São Paulo aí, cara, não tem tesão pelo jogo, sei lá, quando joga no Morumbi ainda bate uma bola, tal. Complicado analisar, né? Sei lá, tá um tédio total também o São Paulo dentro de campo. E agora? Agora fora de campo é que as coisas continuam a ferver, né? O STJD denunciou sobre o caso Iago. Uhum. E olha, o clube pode ter se rebaixado para a Série B. O São Paulo pode até, olha, pode ser penalizado com multa, advertência, com suspensão de um ano sem poder contratar jogador, 2 anos sem contratar jogador, até ser rebaixado após o último recurso, que eles chamam de trânsito em julgado, né? Coisa assim. Ou seja, depois que tiver toda a definição, se for penalizado ou não, pode até ser rebaixado. Rebaixado. Atenção, torcedores de São Paulo. Você fala, mas é difícil, será que vai? Mas pode. Brincadeirinha de mau gosto essa, hein? Hã? Brincadeirinha de mau gosto essa que fizeram. Vejam. Não é brincadeira, não. Se o São Paulo fosse a Portuguesa, eu confiava. Vejam o que... mas já caiu em 90 também, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Vejam o que os ilustres dirigentes do São Paulo Futebol Clube estão fazendo com a entidade. São Paulo pode ser até rebaixado com uma situação dessa do caso Iago Maidana. É lamentável. O Ataíde deu em... Dei entrevista pra alguém, não sei pra quem que é. Sim. Vamos ver. Mas diz que vai apresentar no conselho a gravação, mas vai editar a parte que o Aydarin teoricamente fala do Douglas Schwartzman. Porque não tem prova. Então não vale nada. Se o Ataíde falou isso, vai editar, tá zero pro Ataíde. Você vai editar uma prova? Eu queria entender. Então não vale nada. Então apaga tudo. Eu queria entender porque essa história de editar. Tá conversando com o Mota. Fala assim, ele alega o seguinte: segundo ele teria dito que, como não há provas contra o Douglas Schwartzman, ele não queria apresentar essa gravação que menciona o Douglas Schwartzman. Apresenta e as pessoas avaliam bagulho. Não é ele que avalia as temporadas. Agora, eu não tenho conhecimento jurídico, mas eu me pergunto. Mas quem falou foi o Aydar, não foi o Ataíde. Nossa, velho. Processo Aydar. Quem teria falado é o Aydar. Se tiver algum advogado que também possa dizer que ele tá certo, que ele tá fazendo, tudo bem. Nós não temos conhecimento jurídico, mas... estranho. E se a fita trouxer? Por exemplo, o negócio é o seguinte. Tem um crime, tá certo? Uma câmera de segurança filmou lá o que aconteceu. Você entrega pra polícia o que você tem em mãos, cara. Você não pode editar. Vou recortar o trecho que te mando. Não, bacana, você manda a fita. Inclusive a própria perícia, ela vai ver que não houve edição na imagem. Você não manipulou nada. Agora, se você edita determinado contexto de conversa, se você, por exemplo, eu falo alguma coisa pro Sombra e inverto algumas coisas, porque na edição você é capaz de mudar frases, você muda palavras. Isso é uma edição. Você entrega o produto bruto, Domênico Gato. As pessoas vão lapidar ali dentro e julgar o que aconteceu. Sim. É dúvida. Gente, essa fita não vai aparecer. Gente. Eu acho que essa fita compromete mais coisa. Poucas pessoas vão ver essa fita. Pode produzir provas com o próprio clube. É por isso que eu falei ontem aqui também, um dos motivos, que eu não acho legal aí que se o Leque for eleito, ele chamar novamente o Ataíde pra fazer parte da diretoria. Não devia. Pô, mano, o cara já voltou, mano. Não voltou, não. Voltou. Não, o Leco falou que colocaria ele dentro do São Paulo na direção ali, caso fosse eleito. O Ataíde não voltou. Não, o Ataíde voltou, já teve até no primeiro. Já tá com o jogador. Pior que voltou. É pior do que você tá em quem é que tava no jogo? Quem é que tava no jogo do Maracanã, mano? É pior, mano. Você tem o vídeo dele, o jogador saudando ele, a volta dele. Olha, porque eu ouvi aí que ele seria efetivado aí, caso... esquece. Não, ele já tá lá. Ele já tá lá. Então você não entendeu o que eu falei ontem. Mais uma coisa muito tristemente engraçada, tragicômica, né? É isso aí. Tô vendo aqui o blog do Jorge Nicola. que diz o seguinte, que até agora a única comunicação que houve do tal do representante da Far East, aquela empresa de Hong Kong... do Jack. Foi, Jack? O único sinal... Olha, tá aqui. O único sinal dado por Jack, representante da Far East na intermediação entre São Paulo e Under Armour... Jack Tequila. Foi um e-mail no qual utiliza o endereço do Hotmail e escreve em inglês. Eu preciso do dinheiro. I need the money. Ah, como é que é a frase? Meu Deus. I need the money. Meu Deus, exclamação, estrelinha de ninja. I need the money. Meu Deus. Ele não fala mais, mano. É ao vivo. Eu não sei se é I need the money ou I need my money. Vou te falar. I need money. É uma vergonha o que o senhor. Oh, I have money. É uma vergonha o que estão fazendo. É uma vergonha o que fizeram com o São Paulo. E é uma vergonha o que esses caras estão fazendo com o São Paulo. E é uma vergonha o que esses caras farão com o São Paulo. Não, é vergonhoso. Porque tá lá ainda. Esses caras... Eles estão lá. Acabou ainda. Olha, esses caras que não veem mais com aquele discursinho... Olha, nós somos um clube diferenciado. Diferenciado o cacete. Os nossos cardeais. Acabou faz tempo. Olha só, podridão, sacanagem. Não querem apurar. É isso aí. Você entendeu? Querem... passar pano. Passar pano, jogar... Uma vergonha o que está acontecendo em São Paulo. Você tem como pôr o Ministério Público? O Ministério Público tem que entrar sim, tem que acionar o São Paulo sim. Como assim? Benjamin, não vai entrar nada. Imagina. Mas o Ministério Público não tem nada a ver com o São Paulo. Por que o Ministério Público não pode entrar? Os caras não dão conta do que tem para fazer, então vai entrar no São Paulo. Não adianta vir com esse discursinho. Né? Palavras bonitas, caras com ternos bem cortados. Isso aí não cola mais historinha, não. Isso aí é o Brasil do passado, hein? E ainda na coluna do Jorge Nicola, no blog dele, ele diz aí, eu não vou falar das marcas, mas ele diz aí que, segundo o blog dele, né, algumas empresas estiveram perto de assinar contrato com o São Paulo Futebol Clube, mas aí teve gente que entrou no meio, exigindo comissão, etc e tal. Mas foi uma novidade. Lógico, tem gente, né? E não é novidade, tem gente que quiser. Tem muita gente com documento aí. Olha, aqui mesmo não quer se envolver, viu? Coisa de louco. Coisa de louco. É porque essas provas aí podem prejudicar outros. Gente, inclusive o próprio clube. Gente, o São Paulo. Tá louco. O São Paulo tinha acertado com a Puma. O Aidar então já almoçou lá com o presidente e falou: pô, vamos comemorar. Aí depois precisava pagar a comissão de agência. Uma comissão de agência de quê? Não tem agência? Aidar. Tem a consciência limpa, a liberdade é uma utopia, Motinho. Quer dizer que essa foi boa. Olha, faltou a musiquinha. Cadê a musiquinha pra ele falar a frase? E dizem, né, que o Paulo Amaral, ex-presidente de São Paulo... Lançou a candidatura dele. Teria lançado. Lançou mesmo? Sim. Lançou a candidatura... A partir da despedida do Mito, se ele for presidente, vai ser contra o Ibis. Paulo Amaral, que foi o presidente da época em que... teve aquele, foi o presidente que teve aquele imbróglio com o Rogério Ceni. Dizem as más línguas que se ele tivesse ganho, o Rogério não teria feito carreira no São Paulo, né? Talvez. Dizem. O Rogério indagado sobre isso, porque vejam bem, lógico, ele é candidato pela oposição, oposição ao Leco, no caso. Sim. Eu entendo que não tem a menor chance de ganhar. Se tiver eleição, vai ter no máximo 60 votos de 240. Minha opinião, tá? Muito bem. Mas é candidato da oposição. E o Rogério foi indagado sobre a possibilidade do Paulo Amaral ser presidente, etc e tal, porque agora é o candidato de oposição ao Leco. E ele falou, sobre o senhor não vale a pena... Ele pensou duas vezes para responder. Falar. Sobre o senhor não vale a pena falar. Mas vocês imaginaram? Porque é o seguinte, como a eleição é agora no dia 27, se o Paulo Amaral ganhar... Ele será o presidente. Ele será o presidente da despedida de Rogério Ceni. Então, vai ser Ibis e São Paulo. Como é a vida, né? Aí o Rogério não é nem Paulo. Mas depois de 15 anos... A vida é uma beleza. Depois de 15 anos, os dois vão se confrontar novamente. Eles tiveram essa disputa aí em 2000, não foi? É igual Rock Lutador, a revanche. Foi 2000 ou 2001? Não, foi acho que em 2000. Porque acho que faz 15 anos aí que houve essa disputa entre os dois. Quem é o favorito, Sombra? Não, que você acha, que você sente aí pelo Conselho de São Paulo ali, a força política. Quem? Favorito o quê? Entre os dois aí, o Leco e o Paulo Amaral. Não, acabei de falar. Então, mas quem você acha mesmo de fato? Não só pelo seu feeling, pelo que você acha que vai acontecer, mas analisando todas as circunstâncias. Ele falou que não faz 60 votos. Não passa de 60 votos. Você tá maluco? Tá viajando, mano? Ele quer botar escurinho. E hoje foi lançada a nova camisa do São Paulo, a terceira camisa. Hã? Hoje foi lançada a terceira camisa de São Paulo, muito bonita. Que a camisa é muito bonita e o presidente da empresa foi lá e chamou o Leco de Carlos Miguel. Mas são duas, não são duas? São duas, uma do Rogério, né? E a outra é do time. A do time é a Bordeaux e a do Rogério é a Azul Marinho. Mas eu gostei, muito bonita. Muito, e a campanha é linda. E aquela camisa, a camisa mais escura tem um ar catalão. Muito linda a camisa, muito linda. Aficionado da Barça. Muito, muito parecido. Muito bonito. Eu gostei muito, achei muito bonita a camisa. Mas tá certo. Mas não adianta ter camisa bonita se o que lá dentro tá feio, o negócio tá podre. É, por fora bela viola, por dentro. E também teve uma. Como que é o ditado? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ah, foi bem. Olha só, Botinha! Tá pior que o Mira, né? Um ditado. Outra coisa. Um ditado de 1900. Não é futebol, mas é correspondente de São Paulo. Acabou a parceria do São Paulo Vôlei com uma empresa com o time de Taubaté e uma empresa que sonhava em trazer jogos de vôlei até pro Morumbi. Sim. O São Paulo vai deixar. Todos os times, tudo que é esporte olímpico tá deixando. A empresa injetava 120 mil no clube para tocar o projeto, mas acabou. Não teve patrocínio, então não vai ter mais. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Perdeu, hein? É barbaridade. O placar do Estádio 97 informa. Bom, nem sei o que eu tô fazendo aqui, né? Vai, fala aí logo, Vieira. É, Porto Alegre embaixo d'água, tudo inundado, aí você fala, peixe vai nadar de braçada, né? Não, amiguinho. Toma na cabeça. O peixe entra no espeto mesmo, viu, RG? Ui. Chupa! Tubarão Banguelo tomou mais uma vez na cabeça do imortal. Um abraço, velho. Eu se divirto. Na TV até recado, velho. Olha o Vieira mandando recado, velho. Se perdesse, ele não aparecia. Você mandou ele chupar uma flauta. Que bando de babaca, hein? Seu Bento, alguma coisa a acrescentar aí, seu Bento? Só o... Aí, eu sou né, trouxa. Você precisa ter um esquentadinho lá, que é o Gabigol, né? Anda muito esquentadinho. Ou deve estar vendo muito o jogo do Palmeiras, o comportamento do Dudu. Exatamente. Então, por isso que eu falo os esforços ontem. As pessoas têm que ter controle emocional. Você que o diga. O cara tem que se preparar. Ah, amigo. O cara tem que falou se preparar, sem freio. Ah, Bom, deixa eu responder aí o filé mignon do Sul. É isso. O meu nome do rapaz? Filé mignon do Sul. Certo. Porque você também já comeu? É mesmo? E só aparece aqui na boa, né? É dizer pra ele assim. Ele não veio hoje, poderia ter vindo tirar uma. Ele só vem na boa, né? Tirar uma. Que derrota tira nunca uma. Veio. Né? Imagina. Coitado, olha, foi um jogo muito igual. O Santos poderia ter trazido, sim, um empate tranquilamente lá. Né? Teve aquela pressãozinha normal do time que joga em casa, normal, natural. Mas não foi nenhum espetáculo, né? Talvez até pelo clima que tava lá em. Muita chuva, sem torcida, acho que 9 mil pagantes conseguiram chegar lá no estádio, quer dizer, horrível. E o futebol dos dois, um futebol, no meu modo de entender, igual. Agora, perdeu aonde? Perde no detalhe, né? Uma cobrança de escanteio, o cara cobrou o escanteio, a bola caiu exatamente onde tinham três jogadores do Santos e dois jogadores do Grêmio. Aí o nosso nobre vendedor de camisa David Braz olhou, aí continuou olhando, os caras lá gritando gol, ele olhando, não sei pra onde ele estava olhando, mas continuou olhando. Assim foi o jogo, 1-0. Então, perdemos em qualidade, né? Uma defesa com Erley e David Braz é duro, realmente a gente não chega a lugar nenhum. E lá na frente, nem se diga, com o Nilson, né? Nilson. E aí sai o Nilson. Entra o Leandro, sai o Leandro, entra o Nilson. Então, velho... Camisaria David Braz, venha pro Camisaria David Braz, venha. Foi bom, é aquilo que eu tinha dito ontem, né? Qualquer resultado seria excelente, ótimo pro Santos, como realmente foi. E vamos que vamos, não tem muito o que justificar, não. Não, e o pior, tá Angel, é que o Grêmio quer trocar o Galhardo pelo Erley. Estou de brincadeira, né? por isso que o Gabigol foi expulso. Ele no meio do campo aqui, ele falou, vamos ferrar. Zaidão, como diria o bom sambista, vamos em frente. Vamos em frente que não vale a pena comentar. E aqui, não troca barcos pro Leandro, Moicano, entendeu? E o ruim, Mas leva Leandro de Palmeiras, é trouxa sim. Leva Leandrinho, agora achando que ia ser titular no teu time, trouxa. Azedão. E perde a Arouca pra nós de graça, perde o goleiro titular de graça. Com quem você foi mexer aí, Azedão? É o trouxa, não fala que você não sabe, não. Levar o Leandro foi dose, hein, Azedão? Mas o. Então fica quietinho, fica piano aí. E tem razão aí quem tá fazendo críticas ao Gabigol. porque ele poderia ter saído só com o cartão amarelo, Gavão, e aí acabou arrumando uma expulsão e vai, e vai prejudicar... Ah, porque já quer ir pra Europa, né? Tô dizendo que o Arsenal tá interessado. E vai prejudicar o time, né? Quer dizer, muito, muito ruim. Precisa ver nem se essa semifinal de Copa do Brasil vai estar confocado. É, já começa, né? Infelizmente. Olha o outro plantando notícia no time do Jota. Esse cara é um cara... Espero... Olha, eu nunca vi um cara tão sujo como você. Eu tenho que atrapalhar um de alguma forma, né? Porque o meu time, o meu próprio time já atrapalha. Espero que esteja focado, sim. O que eu queria registrar aqui, e ontem nós recebemos a visita da nossa ouvinte, a Kelly, e ela trouxe aqui um convite para o casamento dela, cara, que vai ser realizado em novembro. Que casamento? Que é 25 de outubro. Aberto ao público? Em 25 de outubro, aliás. Como é que a gente convida? Como é que chama a chácara? A chácara... Não fala o nome da chácara. Casamento será realizado na chácara Pau D'Alho. Não, aonde é? E a Kelly corintiana e o Robson palmeirense. Muito legal o convite aqui. E o RG. O RG vai apitar. Em formato de um diário de notícias. Bem legal, RG. Muito legal. Você vai apitar o jogo? Ela, Palmeiras, ela esteve aqui ontem trazendo esse convite, convidando inclusive todos nós. Muito obrigado pela audiência da Kelly. Se não me engano, ela trabalha na Fundação Casa. Sim, isso, exatamente. Muito obrigado pela audiência da Kelly. Ô, mano, vamos mandar aquele recado esperto aí da Câmara? Opa, vamos lá, Sombrar. O momento cidadão agora, hein, rapaziada. Você que votou e elegeu vereadores, fique esperto, cara. É o seu momento de reivindicar melhorias pro seu bairro, cara. Atenção, você que é morador da Vila Prudente aí na Zona Leste de São Paulo, hein? Essa é a sua chance de apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a sua quebrada, o seu bairro, a sua região, cara. Participe aí da sessão pública Câmara no seu bairro. Ó, ela vai acontecer no próximo sábado, amanhã, dia 17 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, hein? Sabe onde? No Colégio João 23, localizado na rua José Zap, 165, aí na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. Compareça, rapaz. Exija melhorias aí pro seu bairro, pra sua região. Ó, anota na sua agenda e compareça, cara. Tô frisando, tem que comparecer mesmo. Exija. Avise os seus amigos, os seus vizinhos e vá lá no Colégio João 23. Para mais informações, acesse o portal da Câmara Municipal de São Paulo. câmara.sp.gov.br. câmara.sp.gov.br. É a Câmara dos Vereadores de São Paulo, indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Beleza, beleza. Esse é o Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento da Acer, Benjamin. Depois que você falar da Acer, vou dar uma informação muito legal. Os ouvintes vão curtir. Olha só, amigo, você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade com a palma da minha mão. Hoje foi engraçado, era 3h30, o Bá me ligou pra saber no lugar. Eu falei, vai ali, vira ali, pega a avenida e tal. É nóis, velho. Sabe quem também entende muito de localização? Quem? A Acer, amigo. Os empreendimentos da Acer estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de morar perto de uma estação, né? Pô, vai adiantar a tua vida. Olha, seu time, sua empresa, enfim. A Acer tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim... Para você que quer abrir seu negócio em uma localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, tem que ligar na Acer. Inclusive, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, fica pertinho aqui da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra. Então liga agora, liga agora, liga lá, liga lá. 3066-0900. 3066-0900 e fale com o corretor. E você também, com certeza, você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigo. Acer construindo com valor. Mas não tem a ver com a Acer, mas dá um parabéns pro Patrício. Patrício hoje é avô. É, é. O Oliveira teve uma filhinha, o Luke. Mas aquele Patrício. Mas é filho dele. Avô. É, é. Parabéns, Patrício. Patrícia, e quem diria, há muito tempo que eu não vi o Patrício. Estou emocionado. Olha só, hein? Patrícia, cara, que menos conhece de regra no Brasil. Mas não sei, Patrícia, se o menino que teve o neto é filho do Patrício. Tá. Então o Patrício é avô. O cara criou a história até hoje, que não era pai da filha. Acho que é pai, vocês estão loucos. Por que você vai causar cisânia na família dos caras? Então vai, vai lá. Não, eu não. Amanhã tem horário de verão, hein, meu? Ó, sabem quem virá aqui fazer o Estádio 97 com a gente na quarta-feira que vem? Eu sei. Você sabe? Jogou uma barbaridade. Ah, meu amigo. Tazão. Quarta-feira. Eles também jogou. Jogaram juntos. Calção jogou muito. E jogaram juntos, viu? É. E jogaram juntos. Rosenbrick. O Zembrinque do Palmeiras. É. Começa com C também, e termina com A. Do Panzinho. Começa com K. É com C, calção. Ai. C e A. K. Stoichkov. Não, olha, quarta-feira que vem, convidado. Careca, isso aí. Careca vai vir fazer o estádio 97 com a gente. Eles conhecem alguma coisa. Alguma coisa? Ele jogou muito. Jogou alguma coisa. Eles conhecem alguma coisinha. Bom, o Careca tava naquele Guarani de 78 que ganhou. Fala a verdade, né? Não me lembro, não lembro. O Bozó também tava. Bozó também. Engraçado, não lembro. O Domênico tem uma raiva do Bozó até hoje. Não lembro. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento do consórcio Honda. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, Dodô. Verdade. Pelo amor de Deus, Domingo. Alô. Vambora. Alô. É, quem fala? Lucas. Lucas do que, Lucas? Lucas Lima de Araújo. Ó, oh, Lucas Lima do Santos. Isso é bom, hein? Eu? Truco. Ah, evidente. É, evidente. Olha aí, encontro de azedões. Caraca, ligo todo dia, nunca consegui, primeira vez. Hein? Desliga e tenta de novo. Tenta de novo. Desliga. Ah, não. E quantos anos você tem, velho? 24. Assumiu, RG. Essa é da patrana. Mas assumiu, RG. E aí? Ô, Lucas, meu. É. Assim, Lucas, meu. Brincadeira. Tem violência, vai. Super Domênico Gato, bicho. Oh, muito obrigado. E qual que é o. E qual que é o bairro aí? Vamos ver se o Dom adivinha esse aí. Só não inventar. Só não inventar, meu. Jardim Vila Formosa. Jardim o quê? Vila Formosa, porra. Tem 15 caras falando aqui. É, não tem ninguém falando, vai. Jardim o quê? Jardim Vila Formosa, Dó. Ah, mas o Jardim Vila Formosa que eu conheço é realmente na Vila Formosa. É, do lado. É. Chupa aí os seus trouxas. Pô, os caras ficam pedindo sua invitação no meu show, parabéns. Né? Dá um royalty pra mim. Qual que é o time, hein? É o time. Vai ter audiência em cima de mim, vai lucrar em cima de mim. O show não é beneficente. Você tá ganhando. Ó, e eu tenho direito a sua parcela também, viu? Você? Lógico. É quem começou a imitar o Benjamin. Aí, foi, como é que foi? O RG. Pô. Há muito tempo atrás. O RG já imitava. Agora você pro Bernardo Veloso. É, ué. Agora vem o Lude. Daqui a pouco você tá pagando pra todo mundo. É, engraçado. E o time, brother? O time é o tricampeão mundial, Sombra. Sobe o hino aí. Ó. Tricolor. Ô, Lucas, são tantas coisas que vem acontecendo. São tantas emoções. Meu Roberto Miranda, são tantas coisas. São tantas emoções. São tantas emoções. De qual que você quer falar? Porque eu abri agora uma matéria aqui do Globo Esporte, matéria do Alexandre Losetti e do Marcelo Razan. Tô lendo aqui, é mais uma. E ele tem razão? Hã? Ele tem razão ou não? Diga aí, Lucas, diga aí. Eu tenho acompanhado as notícias aí nos portais online e é decepção atrás de decepção, né? Os caras estão acabando com o nosso clube. O Ataíde aí com essa história de que vai editar a prova lá contra o Haidar e o Douglas. Então não dá pra saber onde que vai parar. E não dá nem pra gente falar, vamos se preocupar somente com o clube. Curtir o futebol, porque nem isso a gente tem faz algum tempo já, né? É, rapaz. E depois de... incrível, né, cara? Porque você fala assim... Olha, eu não vou dizer que o Ataíde não possa ter a razão dele lá. Eu queria entender por quê. Ele deu essa justificativa dizendo que não tem prova contra o Douglas Schwartzman, etc e tal. Eu não tenho aqui conhecimento jurídico pra dizer se ele tem razão naquilo que ele tá falando. Mas, num primeiro momento, a grosso modo, você fala assim... Peraí, como assim? Porque quem falou não foi, teria sido o Haidar? Mas se o objetivo aí é escancarar o que tem de irregular ali, por mais que ele não queira atingir o cara, se a outra parte citou... O problema é da outra parte. Mas não tem objetivo de processo o Haidar. Se for mentira, processo o Haidar. O objetivo não é o de escancarar. Não, mas entendeu? É que tá, RG, a partir do momento aí que as pessoas querem que aconteça alguma coisa, apresente o negócio. Mas isso... Apresente. Coloca tudo na mesa e vê o que é verdade, que é mentira. Motinha, eu não sou a favor, sabe do quê? De externar isso aí pra mídia. Por exemplo, jogar na mão de algum repórter e o cara publicar num blog. Lógico que não. Eu sou o contrário. Mas vai acabar acontecendo. Eu sou a favor disso daí estar numa mesa de CPI do futebol. Eu sou a favor disso daí estar no conselho e todo mundo ouvir. Você não tem que colocar, por exemplo, para pessoas que não apitam nada ouvir. É, tá certo? Mas o conselheiro, o cara que ajudou a articular todo esse processo, o cara que colocou o presidente de São Paulo ali para conduzir o clube, esse cara tem que ouvir e tirar as conclusões dele. Sabe, a CPI do futebol, o Ministério Público, só tem que estar na mesa desses caras também. Mas o conselheiro não quer isso, o presidente atual não quer isso, entendeu? Quem quer isso é o torcedor, quem quer isso é a imprensa, mas não é assim que funciona. Ou quando o presidente deu a declaração dele ontem, vocês entenderam o quê? O que, que precisou o cara esclarecer? O São Paulo vai produzir prova contra ele mesmo. Lógico, para com isso, gente. É, esses caras têm tudo deve, cara. Não é assim que funciona. Com certeza, dá pra ver até a cena desse Douglas chamando o Ataís de canto e falar, se isso aí vazar, vai vazar coisa sua junto. Porque o que ele não entregou antes? É, o Leco é raposa velha, eu falei isso antes dele assumir. Pô, esses caras sabem como conduzir, esses caras sabem como administrar, esses caras sabem como contornar problemas, pô. Não foi colocado um Zé Mané lá. Oi. Você acha que algum dia o São Paulo voltará a ser um São Paulo de muito tempo atrás? Cara, a fé não pode morrer, mas é difícil de acreditar, né? A gente não vê nenhum caminho que possa trilhar. Eu acho que seria legal, de repente, o Marco Aurélio Cunha, se fosse possível, né? Não sei o que ele tá fazendo da vida, mas se possível ele assumir. Trabalha na CBF. Marco Aurélio trabalha na CBF hoje. Tá numa então boa, velho. Tá numa boa, tio. Cara, eu acho que é. Tem que colocar o Azedão lá pra presidir o time. Evidente. Por falar em CBF, o STJD vai julgar o São Paulo, o Multicristo, o Maidana. Não vai acontecer nada. Se acontecer, vai ser o Multicristo. E tem nome de charuto. É, mas o São Paulo foi denunciado. Não, mas é que tá assombrado. Historicamente, a CBF pisa no São Paulo, então. É de preocupar. Não, mas, ô amigão, é nessa causa aí, Sombra, eu até entendo aí que vai haver um processo e tudo mais aí, mas eu não acho que vá pingar nada no São Paulo. Porque, querendo ou não, é o que eu já expus isso daqui na época que houve a transação aí do jogador. Por exemplo, o Criciúma ele vendeu, tá certo? Ele passou o jogador lá. O Criciúma alega que vendeu por 400 mil. É. O Monte Cristo, ele disse que comprou por 800. Sim, mas comprou? Então, tem lá saindo da conta do Monte Cristo, entrando na conta do Criciúma? Então, foi por intermédio de uma empresa, tá certo? No caso ali foi Itaquerão Soccer, que é proibido hoje pela FIFA, aí, pelo novo regime da FIFA, aí, da empresa investir certo. Esse dinheiro para que possa estar comprando o jogador e repassar para algum outro clube, tá certo? Mas o Monte Cristo, teoricamente, adquiriu esse atleta, inscreveu ali no BID, e o São Paulo, depois de 2 dias, pagou 2 milhões de reais por 60% do valor do atleta. Para quem? Falam que é pro Monte Cristo. Que era não, foi pro Itaquerão Soccer, tá, né? Mas tem lá o comprovante, tem que ter lá o comprovante lá, quando você vai lá no Internet Bank, tem que sair lá o comprovante. De São Paulo Futebol Clube Monte Cristo da Casa do Cacete. Aí que tá, o negócio é o seguinte, a FIFA, ela estipula que hoje não pode haver a transação de clubes com empresas, tá certo? Nem a empresa comprar um jogador e colocar num clube, nem um clube pagar diretamente a empresa por determinado jogador. Sombra, eu acho muito estranha a situação e é o que eu falei naquela oportunidade. Eu acho que essa investigação cabe ao São Paulo fazer. Por que o São Paulo comprou um jogador que custou 400 ou 800, independe, e o São Paulo pagou 2 milhões por 60% do direito federativo? Isso é uma discussão que cabe ao São Paulo fazer. Mas, por exemplo, era um jogador que estava inscrito no clube, certo, RG? O cara estava no BID, registrado num clube aí que a CBF reconhece. Sim. Então já não existe a ilegalidade aí. Existe a ilegalidade, talvez, aí o porquê que São Paulo superfaturou o atleta. Aí tudo bem, cabe ao presidente Aidara explicar diante dos conselheiros ali, durante a reunião ali, reunião de conselho de São Paulo, e ele tentar argumentar alguma coisa, defender o indefensável, porque isso aí não, nenhum conselheiro que tenha talvez um pouco de juízo, ou um pouco de QI, aceitaria qualquer tipo de desculpa que o Aidara desse para justificar essa transação idiota. Mas, querendo ou não, é o que eu falo aqui. Eu não vejo onde, talvez, aí o São Paulo esbarre numa punição, uma sanção da CBF. Vamos aguardar. A menos que exista isso que você falou. Por exemplo, São Paulo ter depositado dinheiro na conta de uma empresa que é proibida. E aí? Né? Eu não, você duvida de alguma? Eu não duvido mais de nada. É, Lucas, olha, deixa aí seu palpite. São Paulo e Vasco agora com Dorival. Dorival que deve fazer uma alteração. Jogar o Rodrigo Caio pra volante. Colocar o Luiz Eduardo, o zagueiro lá do São Caetano aí, pra atuar ao lado do puta, deu branco. Lucão, isso. fazendo zaga. Vai pegar o Vasco domingo. Você ainda tem, você ainda tá nessa vibe aí de acreditar, pegar G4, Copa do Brasil? Porque eu, sinceramente, cara, quarta-feira eu vim do jogo do São Paulo. São Paulo tomando gol e perdendo. E eu tava num... Eu tava assim, cara... Sabe quando você tá assim... Não, você fica zen, assim. Mas zen prazer, zen fica nervoso. Paciência. Zen paciência. Não, você fica assim, zen qualquer sentimento, é cara. Você sabe, casal, fica meio voado, né? Fica zen. Fica meio voado. Você vai ver, passaram 3 dias, né? Como assim? Como assim? Já aconteceu isso? Ah, evidente. 3 em 1? Evidente. Olha o Benjamin rindo. 3 em 1. É aquele cantinho, assim, vai pra o braço torcer. E a papada dele, ó. Opa, Sobra. Cara, eu vou palpitar aí 3x1 São Paulo, porque apesar dos apesares, o Vasco não é nada, né? Já era. Vamos bater estaca e afundar mais. Roubaram o Vasco ontem, tem que ser dito aqui. Eu não vi, foi roubão mesmo? Roubaram, assim? Exatamente. Foi. Foi? Foi ou não foi? Roubo não, mas né? Teve um gol da Chapecoense legítimo também. Mas é que tá, o gol eu também achei que foi legítimo. O Vasco foi prejudicado. O gol eu achei que foi legítimo. Então, se a Chapecoense também teve, então foi. Calma. Tudo contra o Vasco é certo. O negócio é o seguinte, teve um gol da Chapecoense que na minha opinião foi legal e o árbitro não deu. Ah. Mas na sequência do lance, houve lá um lance contra o Vasco, que o cara da Chapecoense cruza a bola na área, a bola bate no quadril do Rodrigo, o árbitro deu pênalti. Ali já não foi pênalti. Então uma coisa compensa a outra. Ele anulou o gol ali que foi legítimo, mas ele deu um pênalti para a Chapecoense que foi convertido e saiu o gol da Chapecoense. Mas o final da partida, Sombra, teve um cruzamento na área lá da Chapecoense. O cara da Chapecoense, sabe aqueles idiotas que querem pular com a mão aberta depois na hora H tira? Sim. Só que na hora que ele fez isso, pular com a mão aberta para tentar, acho que, enganar o Nenê que tava na bola... O cara, ele estica a mão, mas na hora dele recolher, a bola bate na mão dele. Foi o Thiago, né? Enganar o Nenê, faz achou. É, foi pareceu o Giba, apareceu o Giba do vôlei. Enganar o Nenê, achou. Era um bloqueio de vôlei. Agora o pênalti, mano, contra o Vasco foi muito parecido com o pênalti da Ponte contra o Palmeiras. Não foi pênalti, então. Exatamente. O da Palmeiras e Ponte eu não achei. Esse Juninho tá meio palmeirense, esse Juninho. Não, Juninho aí tá meio pouco. Ele está sendo... Exatamente. Falando a realidade. Eu defendo o seguinte. Coração, hein? É, eu acho que para que você possa simplificar a regra, bateu na mão tem que marcar. Ou falta ou na rua. Independe. Olha, já que não sabem interpretar, então é melhor fazer isso. Sabe por quê, Sobra? Você diminui a chance de interpretação do árbitro. Quanto menos poder de interpretar um lance o árbitro tiver, melhor é. Se o cara olhar, por exemplo, naquele lance, ele viu, a bola bateu na mão, independe se teve intenção ou não teve intenção, porque a intenção também é relativa. Por exemplo, o cara às vezes vai sair com a mina, dá uma marretada, não, e não teve intenção de engravidar. Mas se engravidou, assume o filho. Tá, entendeu? Certo. Então, querendo ou não, o Vasco, olha, foi prejudicado. E o Vasco se ganha. É ontem, verdade. O Vasco ia estar com 30 pontos, ia estar 3 pontos. Brigando pelo G4. Mas já contra o Vasco tá certo. Mas ia sair. Contra o Vasco Fluminense tá tudo certo. Sair na próxima rodada. Já ouvimos, Portuga. Mas fala, é Lucas. Assim. Tem que ser... Sobra. 3 pedidos, por gentileza. Diga. Primeiro, o Merchan. Faça. Só a Bozano me garante um barbear fenomenal. Ô, amigo, mudou a frase nova hoje. Frase. Sabe por quê, cara? Putz, tem um presente legal pra caramba. Ó, vou te dar uma dica aqui pra que você possa acertar e levar o kit Bozano e esse presentaço aqui também, ó. Tem que falar o seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Só a Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Boa, velho. Além de um kit top da Bozano, você ganhou um par de convites pra levar seu filho na Kidzania também, tá bom? Ô, maravilha. Meu filho, 4 meses, hein? Pô, legal, cara. Beleza. E, Sobra, outra coisa, mandar um beijo pra minha esposa, Tatiane, pro pessoal lá do trabalho. Mandar um abraço pra vocês. Duas coisas. Ninguém mais imparcial no mundo que Domênico Gato. Ah, não. Obrigado. Aí, eu que beleza. Você vê como vocês ficam aí com a cara de vocês? Claramente. É legal ouvir de falar na cara de vocês todos. Você tava indo bem. Você tava indo bem. Tudo com essa cara de pastel bem, aí. Tudo com cara de pastel. Joga na nossa desse cara, gostoso. Meu Deus. É a voz do povo, filho. Você anda, povo, anda, a voz de Deus. Você ainda saindo com calção, Lucas? Meu Deus. É. Com calção aqui, meu Deus. O Tobias. É nóis. Cara, eu tô me ouvindo, tô me tulo. É um eco, cara, é um eco. Tá, acabei de... Tô chegando em Narnia aqui, meu. Eu tô na caverna do Peter Pan, foi isso. Pô, cara. Casou. E Tobias, cadê? Tobias? É. Tá na bolsa do RG. Na bolsa de carteiro do RG. Vai, chega, RG, mano. deixar claro que não tem ninguém mais coerente que o Maurício Borges. Meu Deus do céu. Ah, mano, mas não, ninguém mais louco que esse cara. Os caras se não chatearam mais que o São Paulo. Os caras se doem. Os caras se doem por não ser lembrado. Exatamente, mas é boa, mano. Obrigado, amigão. Valeu pela audiência aí, pela imparcialidade do cara. Tô letrando. Esse cara é São Paulino. Esse São Paulino é nóis, irmão. Mas ele não tá muito bem. São Paulo tem deixado o São Paulino louco. Ah, nada disso. É que vocês estão aí, tudo. A imparcialidade do cara é ímpar, cara. Ô, amigo, valeu, obrigado, um abraço amigo. Pra você, cara. Bom fim de semana. Um abração igualmente, abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, mano. Um abraço. Estádio 97 legal, tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. RG número 2, agora você vai gostar, velho. Manda. Bruna Marquezine vai virar uma prostituta em minissérie. Tava demorando, hein? Pô. É. Né, galera? Olha a galera. Olha a galera. Olha isso aí, olha a galera. Os cadeiros estão todos loucos. Olha gostoso, a galera, velho. Tarado, velho. Demorou, hein? Até que enfim. Olha a galera. Olha, vamos conseguir tirar o RG da varanda, da varanda. Marasmo. Mas, velho, quer saber, Sombra? É. Na boa, não vai fazer sucesso. Ah, não, não vai. Quem vai fazer sucesso é você. Você. É você de fio dental, não entendeu? Tá de brincadeira, velho. Não, fala real. A Bruna Marquezine, velho, ela é mais sem graça do que comida de quem tem pressão alta. Ah, mano. É, verdade, RG. Ela não tem aquele sex appeal, por exemplo, da Anitta. Lembra a Anitta? Aquela menininha que fazia a Anitta, ela tinha cara de safado. Sex appeal da Anitta tá de lá, velho. Para! Por exemplo, você... É, tem papéis que não combinam, cara. Por exemplo... Ué, a Grazi também não tinha cara e fez um puta papel. Não, como... mas pera lá. Uma coisa, Motinha, é ela fazer o papel de drogado. Outra coisa é uma meio com cara de tonta. Pô, a Bruna Marquezine até antes de ontem andava com a filha do Didi no shopping, velho. Não, mas para. A Grazi fazia book rosa. Andar com mas a filha do Didi queima viu, mesmo? Não, no programa. Na série, animal! Mas tu é você, irmão! Você falou depois fala de mim, não, a Grazi. Personagem, seu ela animal. Fazia papel. A é personagem, você tá louco. Você tá papel, louco, velho. Ela fazia personagem, seu louco. Eu tô aqui tua falando. Mente que é suja. Eu tô aqui falando. A mulher não tem jeito pra fazer isso. O outro me lança. A mulher fazia papel. Ô, Mota, eu tenho uma frase que assim, sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Essa é sério com o mano. É brincadeira, mano. Tem papéis que não combinam. Por exemplo, você imagina, por exemplo, o Boris Casói de personal trainer na academia, tem papel que não combina, cara. Tem papel que não combina. Por exemplo, você imagina, vamos ver um outro papel. Porra, ele não combina. Nossa, começou ele não parou com a Bruna ainda, Marquezine, ele foi parar no Boris Casói, velho. Meu Deus. Por exemplo, a Rita Cadillac cuidando de idosos, você imagina? Tem cuidadora, já cuidou de muito. Se pagar bem, ela cuida, velho. Por que não? Se pagar bem, eu acho que cuida. Tem papéis que não combinam com as pessoas, cara. Eu queria dizer que eu tenho muito tesão pela Anissete Bruno. É por quê? Pera aí, como assim? Oh, é uma senhora. Eu sempre fico olhando pra ele e fica te intimidando. Cuidado que ela ouve o programa. Ela ouve o programa, hein? Cuidado, hein? Mas eu gosto. É, depois você vai ela ter era que... casada com o Paulo Goulart que faleceu. E quem é seu? Tem que respeitar suas musas. Não, mas não é a Anissete. Quem são suas musas? Não é a Anissete que ouve o programa. As musas de Cláudio Carsudo. Vamos lá. São as mesmas do RG. Como não, não assim? É não, Bruno, não é não. Rose Campos. Não é não. Rose Campos. Nossa, fazia tempo assim, Rose Campos. Sônia Abrão. Responda por você. Sônia Abrão é muito nova ainda. Ah, é? Quem? Eu não gosto muito. E quem é a sua última música? Tony Carreiro. E de pessoas que não são famosas? Tony Carreiro. Reb. Quem? Oi? Quem que é Reb? Não falei nada. Não. Quem que é Reb? Reb, melhor é a cara do bem. Alguém conhece Reb? Quem que é Reb? Papai Paputo. Mas é melhor não falar, não, hein? Fim de semana, vai ter almoço em família? Com certeza, é um almoço muito gostoso. Fazer um piquenique atrás do aeroporto. Vou reservar um lugar bem gostoso, vendo avião. Atrás do aeroporto? Aeroporto. Eu fazia isso quando era menino. Tem um motel na frente do aeroporto. Olha, eu gosto de dar sapatada na grama, que é mais gostoso. Sapatada na grama. Ai, ai, ai. Então leva a mentira com ela, pô. Ô, mano. Oi. Ele disse que vai dar uma sapatada na grama, mas tem que ir bem barbeado, né? Opa, com certeza, velho. Se você não fizer sua barba bacana, você não vai comer ninguém, velho. Mulher igual aqueles caras com cara de mendigo, velho. E aqueles caras fedorentos. Nossa senhora. Ô, amigão, você tem que usar navalha Bozano. Domênico Gato, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Opa. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E amigão, quem é a única empresa que valoriza o seu jeito de garoto? É a Bozano, cara, é isso aí! E por isso, amigão, a Bozano pode levar os seus filhos para brincar na Kidzânia. Você não sabe o que é a Kidzânia? Vou te explicar. A Kidzânia é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Ela pode trabalhar numa maternidade, ela pode trabalhar numa fábrica de chocolate, numa pizzaria, enfim. É uma experiência muito legal, tanto para a criança, quanto para os pais também. Tenho certeza que seu filho vai curtir demais. E nessa semana, quem ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites pra Kidzânia, cara. É um convite pro pai e um convite para o filho, tá legal? Liga aí e participe, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Sombra, diga. Vou fazer uma pergunta pro Benja. Fala, garoto. Falou ainda sobre esse assunto, falando por cima. Você viu que o Vladimir rebateu o Roberto de Andrade? Sobre a história da CPI. Gosto muito do Roberto. Roberto é amigo meu de muitos anos. Era muito bacana. Na minha opinião, o Roberto foi muito mal. Que foi, que história Vladimir, é essa? Ele desmereceu a democracia corintiana. O Roberto foi depor na CPI do futebol e o deputado fez uma pergunta idiota, né? Mas tudo bem. Você qual foi a pergunta? O que ele achou da democracia corintiana? Quer dizer, o cara tá. O cara tem uma CPI. O cara vai perguntar um assunto de 1982. E quem falou, Roberto? ele deu uma desenhada. Não trouxe benefício algum. Falou que só três mandavam. Mas é a opinião dele, né? Então. Ele falou que não trouxe benefício nenhum para o clube. Eu tô falando assim que eu não concordo em nada com a opinião dele. Não achei legal ele ter falado isso. Mas é a opinião do Roberto. Ele deu uma gobiada, né? Eu não curti, não. Me lembrou o Mário Gobi. A democracia corintiana foi um negócio... O Vladimir respondeu que ele desconhece o que foi a democracia. O Casagrande também já respondeu. Mas sabe por quê, Motinha? No período da democracia corintiana, nem era vivo. Mas foi um momento marcante. A democracia corintiana, ela de maneira indireta e direta também... Participou do movimento. Ela foi um movimento no futebol brasileiro e no país, cara, que até acabou influenciando nas diretas já. E os jogadores não falavam isso. Nava, né? Não participavam. Soletre, né? Nava jogou no Navas. Eles não participavam, né? Não, mas fora isso, Motinha, é um negócio que fugiu também aí das quatro linhas, cara. Eu vou te falar, um momento difícil do Brasil, ali que o Brasil viveu um período de ditadura, eu vivi, sabe? Eu era adolescente. Nada, aquele momento da democracia corintiana foi uma das coisas mais legais, se não a mais legal da história do Corinthians. Eu discordo totalmente. Mas você fala do ponto de vista de torcedor. O Roberto de Andrade já era dirigente, não era? Não, ele não foi dirigente da democracia. Naquela época eram os Alves lá, os Monteiro Alves. Ele não era, o Roberto não era dirigente. Ele já não era um cara, não era conselheiro, nada. Ele não era nada no Corinthians, nada. Não, o Roberto era torcedor naquela época. Só torcedor? Sim. Eu vou dizer um negócio pra você. Uma vez eu tava na casa do Valdemar Pires, que era o presidente do Corinthians na época. Ele fez 70 anos. Pô, na casa do Valdemar Pires tem um quadro. Uma carta do Jorge Amado. Escrita pro Valdemar Pires, falando, dando parabéns ao Corinthians pela importância no contexto político na época. Você tá louco. Claro. Pô, o Corinthians na época, que ainda era o finalzinho da ditadura ainda. Pô, o Corinthians entrou em campo, dia 15, vote. Agora, se lá dentro, três ou quatro mandavam, pera só um minuto, numa democracia não é todo mundo que manda. Também não é só todo mundo que manda. Se todo mundo mandar e todo mundo mandar, é uma anarquia. Talvez o que ele queria dizer assim, eram discutidos. Três ou quatro definiam o que devia ser feito. Talvez não fosse essa democracia aqui. Uma prova que o Roberto está errado, porque quem mandava, quem eram os líderes da democracia corintiana eram Sócrates, Vladimir, Casagrande. E quando foi votado se o Leão seria contratado ou não pelo Corinthians, os caras perderam. O Sócrates não falava com o Leão. Se fosse assim, não trazia o Leão. O goleiro era o Solito, que era amigo dos caras, e eles trouxeram o Leão. Mas será que o Roberto votação, não tem nenhuma outra versão sobre as coisas? Aí, não. Tem versão. Se você perguntar pro Leão, se você ligar pro Leão agora e falar: Leão, fala da democracia corintiana, o Leão sempre fala isso, né? E não era adepto. Não é óbvio nenhum. Ele falou que não existia democracia nenhuma, que era uma bagunça. É o Leão de Nádia? Sim. Se você perguntar pro Rafael, lembra do Rafael, o goleiro? Uhum. Rafael Camarota? Se você perguntar pro Rafael, ele vai falar mal. Mas se você perguntar pro Biro, ele fala bem. Magrão não dá porque morreu, mas porque vale bem, aquele casal. Ah, mas já tem o Zenon falava bem. Alguns jogadores. Mas por que vale a opinião de quem fala bem, não vale de quem fala mal? Não, eu não falei que não vale. É que alguns jogadores. Eu não falei que não vale. Mas se você pegar, eu não falei que não vale. É lógico que vale a opinião. Agora, não é porque é uma democracia que todo mundo é obrigado a gostar. É que alguns jogadores. Justamente dá permite a quem não gostar falar. Agora, eu acho o seguinte: se você pegar o contexto, a importância da democracia corintiana, a repercussão que teve, que tem até hoje, virou filme, documentário. É, quando você fala da política lá naquela época da direita, já você fala da democracia corintiana, eu acho que ela tem muito aspecto, muito mais coisas positivas do que negativas. Eu não sei o que o Roberto falou, mas o que alguns não concordavam, de repente, era com o comportamento desses líderes da democracia. Isso tinha um conflito, entendeu? Ah, mas o Roberto, mas, também, ele tem a opinião dele, ele tem o direito também de achar. Agora, eu não gostei. Eu não sei o que o Roberto falou. Eu não sei o que o Roberto falou. Muita coisa, em que contexto muita ele falou. Coisa que a gente fala hoje, os caras faziam e falavam em 82. O Sócrates nunca escondeu de ninguém que ele fumava e bebia. Sim. Ou não? Ah, claro nunca que não. Escondeu. Os caras pleiteavam um negócio que hoje, nós estamos em 2015, muito clube faz ou quer fazer ainda. E abolir concentração para jogador, que na Europa sempre se fez. Agora, que era tudo 100% perfeito? Lógico que não devia ser. Não existe nada 100% agora, perfeito. Agora, essa CPI do futebol é uma vergonha, hein? Mas eles na estão... última, o cara não estão... perguntou lá pro quem que foi lá, que o deputado perguntou, por que o quem que tava lá, que ele perguntou, por que não subiu para cabecear o Zidane em 98, lembra? A CPI da Nike, aquela vez? É uma vergonha, porque são... Por que não subiu para marcar pessoas, o Zidane? São pessoas totalmente despreparadas. E isso é um encher-linguiça do cacete, Ô, velho, e são essas pessoas aí que, na verdade, comandam o Brasil. Pô, eles fizeram uma comissão. Que decidem leis. Eles fizeram uma comissão. Que são esses caras aí, que negociam impeachment e cargos pra não ter impeachment. Esse é o nível. Eles fizeram uma comissão. Nada de diferente. E levaram o Del Nero. Eles fizeram uma comissão e levaram o Del Nero. Porra, terminou o Del Nero dando aula pra eles, cara. Sobre a seleção, sobre os jogadores. Imagina, o cara foi levado para ser questionado. Já que estamos aí com o hino do Corinthians, vamos falar aqui de uma promoção muito legal. Você quer ganhar um relógio do Corinthians? Sim. Então entre na loja do Estádio 97, a nossa loja online, e de cara vai aparecer o banner da promoção. Aí você cadastra seu e-mail e no dia 16 de novembro, nós vamos anunciar aqui o ganhador do relógio. Fácil, não é? Então acesse hoje mesmo loja do estádio 97.com.br. Loja do estádio 97.com.br. E também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97, tá bom? Vai lá, já visitou a loja do estádio 97? Tá legal demais, cara. Tem tudo que é produto do seu clube. É, e também muitos produtos do Estádio 97. Tem moletom, boné, mochila, as camisetas do Estádio 97 e um monte, uma infinidade, centenas de produtos do seu time. Visite hoje mesmo, tá bom? Inclusive tem relógio lá do Corinthians, do Grêmio, do Colorado, do Galo, do Atlético Mineiro. Em breve também vai ter relógio aí do São Paulo. Lindo, tá chegando. É, então olha, vai lá, visita. O frete baixou. Baixou o frete? Baixou. Ô, que beleza. Conseguiram uma negociação legal? Show de bola. Você levaria o frete pra seleção ainda ou não? Não. Eu não gosto de frete. É, mas vamos ver. Loja do estádio 97.com.br. Esse frete aí é melhor que o Luiz Fabiano hoje, hein? Vamos lá, 3284-7097. Agora vamos ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair, curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. Alô. Oi. Quem fala? É o Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo bem. Douglas do quê? Douglas Alexandro Ferreira. Quantos anos, Douglas? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não quero meu parceiro, não é Cristo, Domênico. Mas o RG 3.3 hoje é legal? O que ele fica fazendo? Não é legal hoje. Por quê? Não, é legal. Hoje tem festa da véia, é legal pra cacete, cara. Então, por um lado, por esse lado é legal, por outro não é legal. Por qual lado não é legal? Por qual lado não é legal? O meu time se ferreira ontem, né? Ah, entendi, sensacional. Então vai pra festa pra esquecer. É, uma boa, uma boa. Vai lá, vai te arrumar. Vou te arrumar uns ingressinhos pra camarote. Pode ser legal, mano. Pode ser uma boa ideia. Vai ver o metrô, a Vivini. Leva a luneta, RG. Leva a luneta na festa. Ah, nessa festa da véia nem precisa levar a luneta. É tudo pertinho. Em loco, assim. Tudo em loco, velho. É verdade. Tá bom. E o bairro, qual é? O bairro aqui é IAPI. Opa! Peraí, IAPI? IAPI tem vários. Opa! Peraí, não. Os caras estão tudo olhando. Não, pode olhar, tem IAPI na Moca. Que vergonha, hein? Não, IAPI tem vários, gente. Na Moca tem, Osasco tem. Ué? É Osasco. Ah, mas tem vários. É, tem, né? Chupa aí, seus trouxas. É. Ah, como assim? Osasco foi roubado ontem, não foi? É? É, Osasco da Gama. Porra, mas tudo pra você é roubado, velho. Mas foi roubado. Oh, e o time? O time é o futuro tricampeão mundial. Se é o futuro, é o Corinthians, velho. É isso aí, mano. Tá na cara, velho. Tá de brincadeira. Mundial tá o River Plate de Barcelona. Tá maluco. Pra onde, rapaz? Porra, é essa? O São Paulo já tem 3. Ai, te ferrar. O Santos tem 2, mas não tem perspectiva de voltar. E o Palmeiras não tem nenhum. Quem pode ser o terceiro? Opa, como assim não tem nenhum? Vai, quem pode ganhar o terceiro? Ué, desculpa. Negócio é o seguinte, amigão. E o duro que ele fala e os caras ficam quietos. Mas óbvio, não tem argumento. Isso chama-se argumento contundente. Você conhece aquela história que às vezes é melhor não contrariar um louco? É verdade. Então, esse é o argumento melhor. Ó, o louco, você pode acessar aí, ó, fifa.com e dar uma olhada lá. Tranquilo, mano. Dá uma olhada lá. Deixa isso, a galinha falar. Galinha é você, sua velha. Tadinha da vó. Pede desculpa pra vó. Eu tô defendendo você. Outro dia mandou uma foto no WhatsApp. Outro dia mandou uma foto no WhatsApp, acho que ela tá tentando sensualizar, Sombra. Ela tomando banho de banheira com água quente. Acho isso. O que a senhora tá fazendo? Uma canja? Porque a senhora é uma galinha. Acho isso. Aí, mano. Mano, maneira na parada, hein? Senão vou te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. É possível, eu, seu playboyzinho. Cadê o cartão? É cartão por quê? A verdade, não é? Uma canja de velho. Mas o negócio é o seguinte, amigão. Não, não é possível. O Corinthians ontem, novamente, ele trouxe aí mais 3 pontos aí pra tabela do Campeonato Brasileiro e mantém a diferença de 5 pontos pro vice-líder, que é o Atlético Mineiro. O título tá chegando no Parque São Jorge, hein, mano? É, com certeza, né? O Corinthians, tá nessa reta final do campeonato, ele tá mantendo, né, uma estabilidade, né? Regularidade. E você pode ver, né? Sai o Felipe, entra o Edu Dracena, que ontem nem parecia que era ele, né? O cara tá jogando muito, com vontade, né? Fez até gol. E agora tem que ficar esperto pra pegar o Atlético Paranaense lá, né? Que, né, não vai ser fácil, mas acho que dá pra, no mínimo, trazer um empate, né? Também acho, cara. Também acho. O negócio é o seguinte, meu. O Corinthians ele tem que jogar sério. Ele não pode abdicar da forma que tá jogando. O Corinthians ontem, diferente de algumas partidas do primeiro turno, o Corinthians ele fazia 1-0, retraía e muitas vezes chamava o adversário pra cima e acabava cedendo o empate, como aconteceu em diversas oportunidades do Campeonato Brasileiro. Inclusive contra o Curitiba também, quando o Corinthians jogou lá o primeiro turno. O Corinthians fez 1-0 dominando o jogo, deixou o Curitiba gostar do jogo, o Corinthians ficou retraído demais, chamou o adversário pra cima e o Corinthians acabou cedendo o empate. E no fim de semana, quais são os... Corinthians, hein? O Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense jogando no Paraná e o Atlético Mineiro pega o Sport jogando na Ilha do Retiro. É, parada os dois difícil pros dois, né? Então, pra falar a verdade, Sombra, eu acho que os dois ganham. Tanto o Corinthians quanto o Atlético Mineiro. Ah, não porque, sei. Ah, o jogo do Atlético Mineiro, portões fechados, tá? É, mas independente disso... Unido Sport. Eu acho que o time do Sport, Sombra, começou até bem o Campeonato Brasileiro. Fraco, mas falei que não é lugar nenhum. O campeonato aí mostrou que, de fato, não tem condições pra brigar pelo G4. Nunca teve. Hoje o Sport, por mais que ele esteja ali, teoricamente, aí na 10ª posição e ainda tá na primeira parte da tabela... Quantos pontos tem o Sport? O Sport, matematicamente, ele tem chance. Ele tem 43. E, mas... que, e o São Paulo não tem quanto? 46? O São Paulo tá 46, mas, por exemplo, ó, o Sport... Olha só que coisa incrível. Mas eu tô discutindo a matemática, Sombra. É o que eu falei no começo do programa. Pontos. Mas o que eu tô falando aqui, Sombra, por exemplo, eu coloquei aqui como times que podem brigar ainda pelo título, o Inter e o Flamengo. O que difere o Sport do Inter e do Flamengo é apenas um ponto. Mas eu tô falando em termos de perspectiva. A perspectiva tem que pesar aí, Sombra. A perspectiva do Sport, no meu conceito, não é boa. O Sport ele pode ganhar um joguinho aqui, um joguinho ali, mas não é aquele time que vai ter uma sequência agora aí, uma arrancada fantástica para poder buscar, ó, o G4. O Inter, mesmo perdendo a última partida, é um time que antes da parada tava jogando bem. Ganhou do Corinthians, cara. Bom, ganhou do Corinthians. Ô Douglas. Oi. Augusto. Não, é Douglas. Norberto. É Douglas. É Douglas, eu tenho aqui a ficha dele. Deixa eu falar uma coisa, o Ralf não gostou da proposta de renovação da direção. Diz que a direção do Corinthians ofereceu só um ano, uma prorrogação de um ano, e ele quer pelo menos 2 anos e mais um reajuste salarial. O Mano Menezes pediu ele. Então, eu acho que a diretoria do Corinthians tinha que fazer de tudo para manter o Ralf no time, que o Ralf é o pulmão do time. Concordo. Ali, né? Pode ver que mesmo o Corinthians há muito tempo aí com umas pendências, né, com ele de pagamento, o cara sempre entrou em campo, né, sempre deu raça. E ele já demonstrou, né, que ele quer ficar no Corinthians, né, que já apareceu algumas propostas aí pra ele, né. Mas assim, ô, que... amigão, o Ralf tinha que renovar o contrato de 8 anos. Não, pera lá, eu não acho. O Ralf já tem idade. Certo, eu acho que a diretoria do Corinthians deveria chegar num comum acordo aí. Eu acho que 2 anos de contrato tá de bom tamanho. Mas é que tá, amigão, a situação do Ralf mudou radicalmente. Pra renovar um contrato do Ralf por mais 2 anos e o Ralf ganhando muito e estando no banco, não valia a pena. Hoje, o Ralf, ele readquiriu a posição de titular, ele tomou a vaga do Bruno Henrique, se machucou, e hoje o Bruno Henrique, ele não toma o lugar do Ralf. Pela bola que o Ralf tá jogando, ele merece ser titular. Hoje, eu acho que vale a pena a renovação. Eu acho que os dois vão sentar ali, tanto o Roberto quanto os representantes ali do Ralf, e vão chegar no comum acordo. Mas manda aí seu placar então, amigão. Corinthians e Atlético Paranaense jogando no Paraná, no domingão, às 16h. Então, antes, eu só falar uma coisinha, sei que é o momento aí sem parar, mas eu queria só... Sei lá, saber a opinião de vocês. O que que tá acontecendo com o Wagner Love, meu? Que ontem ele perdeu uns gols lá que nem o Finazzi perdia, né? Na época que o Finazzi tava no Corinthians. Eu sempre queria, né, o Wagner Love no Corinthians, desde aquela época da MSI, aqueles boatos, mas ele tá... Tá mal, né, mano? Ó, velho, a torcida do Corinthians. Ele lembra do Finazzi, cara. Não, o Finazzi não perdeu aquele gol de cabeça que ele perdeu no começo. Eu tinha esquecido do Finazzi. Não, ele perdeu dois, né? Ele perdeu um no primeiro tempo e perdeu outro no segundo. Mas, ó, amigão, a torcida do Corinthians tem que ter uma paciência de quem tá adestrando um labrador com o Wagner Love. Labrador não dá, né? Labrador. A torcida do Corinthians precisa ter a paciência de quem tá adestrando um labrador com o Wagner Love. O Wagner Love é aquele jogador, cara, que ele tem 4 chances claras de gol por jogo. Quando ele faz um, temos que levantar a mão pro alto e agradecer a Deus. Mas é isso aí, mano. Uma fase tá tão boa do Corinthians que o Wagner Love perde 500 gols por jogo e o Corinthians continua ganhando. Apesar do Wagner Love aperta, né, velho? Uma hora a coisa aperta. Né, que não aperte agora, que aperte depois do dia 4 de dezembro. É isso aí. Amigo, um abraço pra você, cara. Deixa eu só mandar um abraço rapidinho aí pro pessoal aqui da Liga Só Cartoleiros, o Wesley, Renan, Arruda, João Paulo, Júnior. E aí, o pessoal tá tudo na escuta aí também no trânsito. Boa. Aí, tá bom? Então tá bom, valeu, obrigado. Falou, abraço. Abraço. Esse é o momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. Você vai viajar, precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Alô? Alô? Alezinho, mano. Oi, quem fala? Alezinho. O Alezinho, velho. Cadê a visita, mano? Oh, Alezinho, quantos anos, mano? 14, mano. Bem, Alezinho. E aí, firmeza, mano? E aí, mano? Dá uns berros aí no celular, mano. Cita da hora. Ô, você consertou o celular, mano? Eu troquei. Ô, tô vendendo o celular agora, ô, Benjão. Com o joguinho da cobrinha, da hora, novidade, mano. Que porra é essa de joguinho da cobrinha? É, mano. O joguinho da cobrinha, mano. Aquele lá que você come as maçãs e a cobra vai subindo, mano. Vai crescendo. É. E a cobra não para de crescer? É, exatamente. Não pode português esticou o zoinho. Não pode, não. Não pode encostar nas laterais. Não pode, não. Alezinho. Deixa eu perguntar, do jeito que tá o Corinthians, vai ser tipo o Cruzeiro, ganhar esse ano, ganhar ano que vem, ganhar o outro. Fala aí. Alezinho, tua ligação tá ruim. Concordo com ele, mano. Precisa trocar o celular, hein, Alezinho? Ei, mano, concorda, mano? Concordo, opa. O Tite perdeu pro Tolima. Sei. Então, aí lembra que ele foi campeão brasileiro no ano que vem, ele ganha tudo. Então, vai ser novamente a mesma coisa. Aí, mano, concorda com ele, mano? Nossa, concordo, opa. Mas esse Domênico é um idiota, velho. Por quê? Você tá chamando o Domênico de idiota? Não sei, é instinto. Veio essa ideia assim? Veio, do nada? Ô, Alezinha, deixa eu te perguntar. Dessa maneira gratuita, assim? Não, não fui eu. Ô, mano, você tá usando meu fone? Tô usando lá, mano. Obrigado, Alezinho. Alezinho trouxe um fone pra mim aí, mano. Tô usando sempre. Tá no carro, mano. Tá no carro? No carro. Ah, boa. Ô, Alezinho. Não deu defeito ainda no fone? Não, deu nada. É que o mano não usou ainda. Ô, mano, você é adepto de botar o Edilson na zaga pra dar graça no campeonato, mano? Não, mas eu sou a favor do Corinthians perder uma partida e o Atlético vencer pra diferença cair pra 2 pontos. Eu acho que o Corinthians, ele tá acabando com o Campeonato Brasileiro. Você imagina que bizarro isso? O Corinthians tá tirando a graça do Campeonato Brasileiro. Você imagina que bizarro isso, cara? Que a Fórmula 1, ela vive fazendo essas coisas, né? Tentando mudar pra tirar a equipe que tá melhor, né? tentando nivelar. E nunca dá certo. Sempre alguém tá piora, meu. Quanto mais ele piora. Quanto mais ele piora. Assim, olha, uma equipe, quando tiver 5 pontos ou mais de diferença pro segundo, ela é obrigada a jogar, olha, com 10 jogadores. Eu quero só falar um negócio. Não, mas é verdade. O Corinthians tá dando volta rápida, mais rápida, em cima de volta, mais rápida. Eu só quero falar um negócio. Eu não compartilho disso do mano. Eu gostaria que o Corinthians ganhasse. Ah, é que você gosta de conforto. De preferência, o Atlético perdesse as próximas vezes. Não, eu não. O Corinthians, se fosse uma corrida de Fórmula 1, ele tá dando volta mais rápida, em cima de volta mais rápido. O Corinthians, ele precisa de um lastro só. Cuidado pra não bater na curva, hein? Tá dando volta mais rápida, não. Se tá mantendo a distância, tá dando a volta na mesma velocidade que o Galo. Não, não, não, não. O Corinthians, ele tá dando volta mais rápida, em cima de volta mais rápida. Se é mais rápida, tinha que ampliar. Tanto é que vai ampliar. No final de semana, possivelmente, vai acontecer. Sabe o que é? O Atlético vai empatar com o Sport e o Corinthians vai vencer o Atlético. Mas isso é o problema de quem torce pro Galo. 9 pontos, né, mano? Ó, outra coisa que eu queria, mano, pra dar graça no Brasileirão. Põe o jogo do Corinthians, tudo jogando no adversário, tá ligado? Porque na arena tá muito fácil, mano. O que você acha? O aproveitamento do Corinthians na arena então, é de 89,5%, cara. Só joga fora então agora, quase pronto. Quase 90% de aproveitamento jogando em casa. Mano. Ô, Alezinho! Oi, oi! Bom fim de semana pra você, vai! Peraí! Ô, eu queria falar um negócio aí, vocês acham que o Wagner devia ter uma chance na seleção só pra tocar o Corinthians, tá ligado? Ah, beleza. E ó, peraí, ó, tem que ser Verchan também. Só a linha Bozano. Peraí, é outro versão, né? Tá gaguejando, Alezinho. É, o da Bozano é. Só a linha. Peraí, vou lembrar. Que isso? Ô, deixa eu fazer o merchan. Mapping, chegou a hora, Mapping. Lembra aí, mano. Ó, Alezinho, você tem que falar o seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão. E garante a diversão com meu filho. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa, Alezinho! Ó, você ganhou o kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania. O dia que você tiver barba, você faz a barba com o kit Bozano. Ô, peraí. Ô, não tem aqueles negócios lá da Bozano que eu tava querendo vender? Não, agora chega. Tchau, Alezinho. Tchau. Mamãe tá chamando. Tudo de bom, Alezinho. Tudo de bom. Mamãe chamou. Horário de verão, no sábado. Terceiro ouvinte sem parar. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial. Profundamente lamentável. É, meu amigo. Alô. É, Domênico. Alô. Fazer o quê, né? Quem fala? O quê? É o Sérgio. Ô, Sérgio, tudo bom? Tudo bem, e você, Dudu? Tudo bom, Sérgio do quê? Sérgio Zanacchi. Zanacchi? É, Zanacchi. Zanacchi. Zanacchi. É Zanacchi. Anacchi. Tá. Quantos anos, velho? Que Anacchi. Um abraço pra galera da Anacchi. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu, que é a idade do médico. Não, era o meu pai, senhor Cristo, de novo, Domenico Gato. É, de novo. Ô, velhinho, é, RG, 3x3 hoje. Ah, perigoso também. Hoje é perigoso, é? Mas esse negócio da Anacchi aí, velho. Ah, é? É, isso é. Anarquista. Isso é perigoso. Por quê, RG? Ah, anarquista. Ah, cara, não! É perigoso, velho. Você é anarquista, velho? Anarquista. Anarquia. Ah, para aí, pai. Anarquia. Pessoal, quem que você tá chamando de idiota aí, meu? Tá dando pra escutar isso que você tá chamando de idiota? Quem que é idiota? Eu tô fora do arco, mano. Ah, tá. Mas você se referiu a alguém ou a alguma. É fora do ar, eu e o mano. Ah, tá. O mano não vai falar quem é. Velho, e o bairro? Qual é o bairro? Eu moro aqui na Vila Isabel. Ah, lá, Martinho da Vila também. Os dois. Perto do Grajaú? É. Perto do Grajaú. Junto com o Martinho. É devagar. Vila devagar, Isabel. Devagar. Não, Vila Isabel. Perto da Tijuca. Rio de Janeiro, lá? É, tem Tijuca, lá. Grajaú. Não é não. Mas a questão é a seguinte. Outro bairro desses que tem 500 espalhados pela Grande São Paulo. Mas o que eu conheço é Guarulhos. Não sei se é o mesmo. Acertou, Dom. Acertou. E o cara acredita. Acertou. Só um minuto que eu preciso dar um recado aqui pros ouvintes que viram assistir o programa. Olha, de olho no juiz, de olho. Olha lá, amigo. Juiz, ó. Que isso, juiz? Tem mulher lá fora. Olha, velho. Que gostoso, mostrou a saroba. Tem mulher ali sentada ali, ó. Mulher, aqui, seu ó. Louco, seu animal. Aí, não, seu louco! Ah, é o cara que esse cara ele quer falar que esse cara que tá aí gosta também, igual o moto. É verdade. É casinha do moto, é. É rolê comidinha. E o time? Corinthians. Coringão! Chupa, aí, Domene. Que momento. Porra, sem parar de corintiano, hein? Ó, amigão. É rebelião. Os caras ganharam ontem, né? Por isso que o Corinthians já começa a pensar no desfecho do Campeonato Brasileiro. Não, é porque o RG falou que o Corinthians ganhou ontem. Mas, gente, ontem, o semana tá passada. Vamos falar depois. O Vinte tá morto. Tá bom, mano. O Vinte tá no ar. Qual o problema? O Vinte tá no ar. Como é que agora? Rádio CBN? É, pô. Vai. Boa noite. Vai, fala ali. Um minuto. Continua aí a brincadeirinha de vocês. Não, fala aí. Chato, Ô, amigão. Moleque azedo da porra. Ô, Sérgio. Oi. Nossa, que engraçado. Ô, Sérgio, mesma coisa. A gente tava falando a respeito do Ralf e renovação de contrato. O Benja acha que tem que renovar por 8 anos. O Mano acredita que só 2 aninhos tá de bom tamanho. Mas o Corinthians ofereceu 1 ano, cara. O Ralf tem que fazer contrato vitalício com ele, cara. Mas vitalício, depois quando ele tiver velho lá capengando no campo. O Danilo já tem contrato vitalício. É. Não, o Danilo Ralf, já tá. O Ralf, ninguém pode reclamar do Ralf, né, cara? O cara nunca foi expulso com a camisa do Corinthians. O cara dificilmente tem lesões. Mas, ô amigão, eu acho que a situação do Ralf mudou muito. O Ralf é um cara que ele tinha um salário alto no Corinthians, ele não tava jogando de titular. O Ralf ele tinha perdido a posição pro Bruno Henrique, era uma opção do treinador, ali tem um pouco mais de saída naquele meio campo, o Bruno Henrique é aquele cara que tem um toque um pouco melhor que o Ralf, enfim, ele tem mais recursos na parte ofensiva do que o Ralf. O Ralf ele tava ali no banco, ele tava até um pouco acima do peso, ele de vez em quando entrava, ele ainda persistiu com aquele perfil marcador do cara, ele sempre teve esse perfil de marcação, enfim, querendo ou não, entendo que o Ralf ele esperou, ele foi inteligente e esperou o momento adequado para que ele pudesse... Quando volta o Bruno, mano? Pera, calma. Tu sabe? Não, ele tá machucado ainda, mas tá. Mesmo quando voltar, eu acho que ele não vai tomar o lugar do Ralf. Previsto pra semana que vem. Então, o Ralf, ô Sombra, ele esperou o momento adequado pra poder voltar. O Ralf, em momento algum, ele brigou pela titularidade perante a mídia. Em momento algum, ele exigia alguma coisa ali, ele criava polêmica. Porque tem jogador que quando tem um certo nome no clube, o cara quando vai pro banco, ele começa a dar piti. Então, querendo ou não, o Ralf ele soube esperar esse momento adequado ali, ele recebeu a oportunidade do Tite com a lesão do Bruno Henrique, ele entrou no time e não saiu mais. Parabéns pro Ralf, cara, porque dificilmente um jogador que tem a história que ele tem permanece quieto do jeito que ele permaneceu. Tem mimimi, né, mano? Então, querendo ou não, o Ralf ele merece sim hoje ter o contrato renovado aí pela diretoria do Corinthians, mas eu acho que 3 anos, ô Domênico, porque o Ralf, a princípio, ele queria 3 anos de contrato. Quantos anos você tem, mano? O Ralf tá com 31 ou 32. Ah, por que não 3 anos? Não, mas o Ralf pode se aposentar no Corinthians. Muita coisa. Aí depois que renova, como tu zoando, é que nem a idade do cachorro. Depois de 30 anos, cada ano equivale a 31, 31. E o Zé Roberto? Quantos anos tem o Danilo, mano? Você não pode jogar todos pelo Zé Roberto. E o Emerson Sheik? O Zé Roberto é a exceção. O Emerson Sheik? Tudo bem, Sombra, mas 31 é. Eu também não acho que é muito. 34 é muito, tem jogador que tem que se aposentar no time, cara. Que não pode sair, entendeu? Até por questão mas de consideração, de respeito. Vai se aposentar com 34 anos? Você vai colocar o cara aposentado com 34 anos? Ele vai pro outro clube. E digo mais, renova por 2 anos. Se ele jogar em alto nível durante esse período, aí você renova por mais um depois. O Ralf, pelo jeito que ele joga e como ele não se machuca, eu acredito que o Ralf ele vai jogar até os 38. Então dá pra fazer 3 amigo, anos. Eu duvido, cara. Não, eu acho que você tá exagerando, mas gente, até 35, 36. Jogar, em alto joga, nível, joga, em alto joga, nível. Joga, aí joga. Pode jogar quanto quiser. Não, jogar pode jogar até o Toninho Cerezo, tinha 40 e pouco, ele jogava pode bola. Pode passar alguma hora também. Pode ir pro zagueiro. Pra ganhar sobrevida. E o Ralf parece que voltou com uma saída de bola melhor, então, né? Mas é que tá, mas eu acho que em alto nível, cara, até uns 36. Dá. Até. Imagina, agora, gente, já vê o que o cara quer, velho. Futebol não é uma ciência exata que você fala, o cara vai jogar até 36 em alto nível. Cada um responde de uma maneira. Não adianta. O Zé Roberto pode jogar com 40, tem cara que com 29 já tá podre. É verdade. O Ralf, no meu ponto de vista, é um cara, ele já tá com 31 anos de idade. Ok. Oferece mais 2 anos de contrato, tanto é o que ele tá pedindo. 2 anos de contrato e um reajuste. Acho que é válido. Acho que é válido. Ele readquiriu a posição titular e tá merecendo. Será que o que tá pegando são os anos? Ele falou que são os anos, que estão oferecendo um só. Mas será que o que tá pegando também é o reajuste? Acho que não, Sombra. Acho que não. Todo clube, quando vai fazer uma renovação de contrato com determinados jogadores, existe já, naturalmente, um reajuste salarial. E o Rafa vai receber um reajuste, tá na cara que vai. Ou será que é, por exemplo, ele fala assim, olha, gostaria de 2 anos e um reajuste, porque talvez ele já tenha oferta de outros clubes que prevêem 2 ou 3 anos de contrato com um salário maior. Aí ele fala assim, olha, beleza, fico no Corinthians, mas pelo menos oferece algo parelho ao que estão me oferecendo. O Ralf já tem proposta do Cruzeiro, né? Talvez, vamos supor o Cruzeiro. Assim como já teve do São Paulo. Sabia que o Ralf recebeu uma proposta oficial do São Paulo? Sim. E o Ralf mesmo declinou porque ele disse que na capital ele não jogaria em outro clube, a não ser no Corinthians? Mas o problema com o Ralf não é esse. O problema com o Ralf é a dívida que tem com os empresários dele. Não, então, mas os caras não tem problema também. Não, mas também não tem problema, amigão. Porque o Corinthians ele já conseguiu sanar o pagamento aí dos direitos e premiações atrasados com o elenco. E a próxima meta agora é quitar essa dívida que tem ainda com o Ralf. Mas já acabou Pela aquela transação que não aconteceu quando ele não quis ir para a Itália em 2012. Agora vamos falar só uma coisa. Eu tava lá no jogo ontem, mudando um pouquinho de assunto, saindo aí do Ralf, fui lá na arena. Cara, como joga fácil o time do Corinthians, hein? Tá jogando bem, claro que tá. O time do Corinthians, principalmente jogando em casa, mano, ele tem um aproveitamento de quase 90%. Se o Corinthians tem hora que parece que não quer fazer gol, né? Fica tocando lá atrás. Ontem até o Cássio participou muito, saindo tocando, né? Nossa, uma hora que ele até xingou, que meteram umas bolas na fogueira pra ele. Mas é que tá, velho. O Cássio também, de vez em quando, porra, dá um frio na barriga, porque o cara domina uma bola ali, você fala, pô, dá o balão pra frente. O time do Corinthians hoje, ele tem, talvez, como objetivo, não quebrar aquela bola pro ataque sem passar pelo meio campo. Então, o time do Corinthians vai tocando a bola na frente da zaga ali, muitas vezes a bola cai no pé do Cássio. Esse é um fundamento que o Cássio também precisa melhorar um pouco, amigão. O Cássio, ele conseguiu melhorar um fundamento que ele não tinha tanta qualidade, que era a reposição de bola, mas hoje o Cássio, até jogando com os pés ali, repondo a bola, ele manda bem. Ô, Sérgio, tava saindo bem ontem mesmo. Oi, Sobra. Vou fazer uma pergunta pra você. Isso aí já faz uns dias, hein? Mas o Lucas Prato disse que ele gostaria, poderia até se naturalizar brasileiro, né? É bom jogador, né? E o Lucas, todo mundo sabe, é um jogador argentino. Isso. Se ele se naturalizasse brasileiro e fosse uma das boas opções de jogador para a seleção brasileira, você toparia Lucas Prato como atacante da seleção brasileira? Você quer saber se eu gostaria ou se ele jogaria? Não, não é se ele jogaria. Eu falo assim, se para você como torcedor, vale um argentino naturalizado brasileiro jogando pela seleção? Ah, hoje em dia é normal, né? Mas eu acho que não, porque pelo fato de ser argentino, mas assim, pelo futebol dele, ele pegaria a 9 e jogaria, né? Hoje no Brasil, aí, o Brasil não tem centroavante. Aliás, não é porque é argentino, cara, mas seria bizarro a seleção brasileira. Tem que botar um jogador naturalizado. O Lucas Prato era reserva do Martim Palermo, velho. Eu ia falar isso. Reserva do Martim Palermo, Lucas Prato. Eu ia realmente falar isso. É impressionante. Realmente, mano. É a falência do futebol brasileiro. O Brasil não ter um centroavante melhor do que um centroavante que tem que se naturalizar argentino. Não, ele não tem identidade nenhuma com o futebol brasileiro. Fecha a porta, né? Aí, hein? E outra, amigo, tá tudo errado. A mídia ainda continua batendo nessa tecla, mas eu acho que vale mais a pena bater. E a mesma coisa argentina com o Brasil, viu, gente? Não, não, mas lá ninguém falou isso, não. Lá ninguém... A mídia continua batendo nessa tecla do Prato, mas nem vale a pena insistir nisso daí, como não adianta insistir na permanência de qualquer brasileiro, porque para que o cara possa se naturalizar pela seleção brasileira, o cara precisa estar jogando no Brasil há 5 anos. Ele poderia jogar em 2020. Então. Mas se os caras quisessem algo parecido, já seria para a próxima Copa, não seria para 2020. Ah, não. Sim, mas, gente, é uma hipótese. Não. Mas é uma coisa da imprensa, né, Sombra? Na verdade... Não é coisa da imprensa. Ele falou que poderia se naturalizar. Não, foi feita a pergunta. Pode ser uma vontade dele, mas de não, concreto... Foi feita a pergunta. Você pensaria nisso? Está adaptado ao Brasil? Está gostando? Estou. E se naturalizaria para jogar pela seleção? Se chegasse a proposta, iria. Mas, mas ninguém está dizendo que ele vai. Não, ninguém falou que ele pediu que, assim, nada, calma, né? Hipoteticamente, se ele fosse convidado brasileiro. Isso. É isso que nós estamos falando. Essa é a questão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas a polêmica é boa. Você acha que se ele se naturalizasse brasileiro, o Dunga o convocaria? Não. O Dunga não. Eu posso ter certeza que não. Agora, eu vou te falar uma coisa, com todo respeito. Eu conheço muito o futebol do Lucas Prato. Ele, no começo de carreira, foi reserva do Palermo no Boca. Era um cara desengonçado. Eu falei aqui que era ruim. Mas uma coisa ele tem e ajuda muito. Não tem bola perdida e ele dá o sangue dentro da área. Argentina, assim, é melhor que o Hulk. Eu também acho. Ele é grosso de bola. Se você me perguntar, o Palermo, na lista de futebol argentino, os artilheiros que tem a Argentina, os noves da Argentina, ele não tá nem entre os cinco. Mas já tem Ricardo Oliveira e O Prato, ele é grosso. Não tá entre os cinco. O Prato é grosso. Não, ele é grosso, ele é voluntarioso. Oliveira, ponto. Gabigol, Neto Berola, que isso? Não, é tudo Santos, Jairdão. Da seleção. Neto Berola. Pro banco. Serginho, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Beleza, Sombra, posso fazer o merchan? Pode. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Mudou a frase, amigo. Não, é outra, hein? É outra assim, agora? Ó, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Boa, mano. Você ganhou um kit top da Bozano e ganhou um par de convites pra levar o seu filhote na Kidzania. Eu não tenho filho, mas pode ser meu afilhado? Claro, pode ser qualquer criança que você queira levar. Ou se não, faz um por aí. E a criança vai aproveitar, hein, mano? Faz um aí. Você pode passar aqui na rádio e levar o Domênico. Cara. Ele se faz de bebezão. De bebezão, isso é leve. Oi, amigão. Ainda tem kit marreta, hein? Pô, cara, acabou. Mas tá chegando em outubro. Ô, patenteia isso daí, cara. O Kit Marretas tem que patentear. Patenteia isso daí. Ô, vou patentear, cara. Vou patentear. Mas daqui a pouco, aí, nas próximas semanas, aí, teremos mais Kit Marreta da Ola, tá bom? Kit Marreta. Beleza, mano. eu queria ir um dia aí conhecer aí na rádio, de repente, como Estranho de Ninho. Tem como? Você manda um e-mail. Quer mais nada? ba@97fm.com.br e você tem a oportunidade de assistir o programa aqui na rádio. Pra Estranho no Ninho, são outros critérios, algumas promoções que a gente faz, entendeu? De maneira aleatória. Ah, legal. E o estádio, não volta mais a torcida? Olha, se a gente tiver possibilidade de conseguir os ingressos, porque hoje tá complicado, principalmente no que tange a Palmeiras e Corinthians, tá bem complicado, cara. Porque a maior parte do estádio fica lotado, coisa de sócio-torcedor, você entendeu? Uhum. Então não dá. Pra conseguir Santos, São Paulo, aí já é mais mole aí, mas... Ano passado eu fui com vocês, eu fui com um jogo contra o Sport, Corinthians Sport. Nada a ter, Domênico, nada como ter uma presença marcante, uma presença maciça de torcedores no estádio, mano. É verdade. Não tem, velho. É. Não, mas aqui no caso do São Paulo, como o estádio é muito grande, então tem mais ingresso, né? Não, mas se... Sombra, você sabe qual é o recorde de público do Morumbi, né? De quem que é, né? Oi? Você sabe de quem que é o recorde de público do Morumbi, né? Ah, é a presença do Papa, acho. Foi a presença do Papa, se eu não me engano. Não, Corinthians não. E Ponte Preta. Foi um encontro religioso lá que também teve, lá deu 150 mil pessoas. Corinthians e Ponte Preta. É, verdade. Corinthians e Ponte Preta. Ué, na Arena Multiuso, não sei o que. Então, teve um encontro. Tá desmerecendo o Papa, é isso? Tá, não, é Arena Multiuso. O Papa também, não vale nada. Mano, o Papa é o Tite. Esquece isso. Foi o Papa, a bênção João de Deus. É que o estádio de futebol ainda, o carro-chefe, são as partidas de futebol. Mas lá sempre teve outros eventos. Na Arena Corinthians, por opção, não tem. Tem casamento lá, comunitário. Tem. Mas tem, não é, sim. Não, por opção, assim, não tem evento. O próprio Andrés falou que não quer ter show lá, bacana. Não quer porque ninguém procura. É porque a Joelma separou o Chimbinha, não vai ter show lá. A área mais nobre da cidade de São Paulo. A área mais nobre da cidade de São Paulo. Teve um diretor de vocês aí que falou que tá concorrendo com a Embi, não tava concorrendo com o Palestra, não. Pois é, porque o Palmeiras... Então você tem que ler a matéria, você deveria ler a matéria pra saber por que ele falou isso. Porque a Arena Corinthians, ela tem uma estrutura que oferece a estrutura que o AMB oferece. Ele falou, o Palmeiras não concorre com a gente, porque o Palmeiras tem a estrutura de show. E o nosso objetivo aqui não é fazer show. Fazer o quê? Legal, às vezes. Fazer o quê? O Sombra aqui. Primeiro, rodeio. Segundo evento. Rodeio. Falar nisso, eu soube que ano que vem querem tirar o salão do automóvel do AMB. Querem levar o salão do automóvel para aquele imigrantes, né? É, o Expo. Expo Imigrantes. Pra lá. Caramba, hein? Ô... É uma briga ali, viu? Sérgio, um abraço, boa noite, oi, tchau. Que dia que eu posso pegar aí o kit? Três dias, segunda, terça e quarta. Beleza, posso mandar abraço? Pode. Claro. Opa, mandar um abraço pro Petit, pro Hugão que tá ouvindo a gente aí, sempre ouvi vocês. A galera do futebol de segunda, o Scooby, o Brunão, o Bruninho, aí toda a galera que tá sempre acompanhando e um abraço pra toda a nação corintiana. Vocês são impagáveis. Beleza, cara. E, ó, mais um obrigado. Evento na Arena Corinthians, de vez em quando, de domingo, lá tem a feira do automóvel, lá que é legal pra caramba. É a feira do rolo, você dá um celular e sai com Ford. Vai lá comprar um carro. Só que é um roubado. Conseguiram levar a feira do rolo pra lá? Lá no Corinthians é o lugar certo. Ah, vai dormir, já foi. Fala, então, amigo, tá bom, um abraço. Entendi. Abraço, tchau. Valeu. Foi um momento sem parar, três ouvintes na sequência. Foram três corintianos, meu Deus. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida... Mota, por favor, olha aí. Nossa, como ele atrapalha, meu Deus do céu. Todo mundo fala em cima, quando eu falo, ainda não. Mas agora é o patrocinador, velho. Quase quebrou meu tablet. Brincadeira, meu. Vai lá na festa da velha, Mota. Vai lá. O Domênio tem razão quando eu falo, é um idiota. Eu falei isso? Bah, e se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida no passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vai lá, não perca tempo, curta o que a vida tem de melhor. Sem parar em todo lugar. Pois não, Domênico. Você viu o imparcial? Imparcial. Não tem problema. Você pode falar porque os ouvintes estão falando isso. Você leu em algum lugar o negócio do prato ou não? O negócio do prato? Porque saiu aqui. Não, ele declarou ontem numa rádio argentina. Rádio Uno. Saiu aqui, né? Se o prato. cogita naturalizar brasileiro, mas só poderia defender a seleção em 2020. Sim, sim. É, é uma vergonha. O Brasil tinha olha, Pires. Velho. Lembra o Pires jogou no Palmeiras? É, o Pires podia ir pra seleção. O prato não pode. É, brincadeira. O que você acha, Mota? Mas nós falamos aqui, o que você acha, sério? Mota, agora é hora. Para com isso. Olha, não. Se fosse o jogador o Messi. Nem o Messi. Mas a questão é a qualidade do jogador ou a questão é ter o naturalizado? Ah, na minha opinião, um pouco dos dois, cara. Seria uma vergonha pro Brasil. Seria uma vergonha pro jogador. Mesmo que fosse o Messi. É o fim do futebol brasileiro. Pra técnico, ninguém acha uma vergonha. Mas é diferente, Sombra. O técnico não joga. Eu não acho legal. Todo mundo chegou a falar de Guardiola assim. Isso acontece no mundo inteiro. Os caras falam de Guardiola, do mesmo jeito que eu falo do Messi. Mas peraí. Então o problema é o quê? Outra nacionalidade vai falar. Eu não sei, cara. Mas peraí, o Guardiola não vai estar em campo. O Guardiola não vai estar em campo. É, eu acho que esse tipo de conduta aí, quando você começa a importar jogadores, isso aí tende a acabar com o futebol mundial. Porque daqui a pouco a seleção do Catar, a seleção da Arábia vão ser as mais fortes do mundo. Isso é ridículo, cara, é ridículo. Porque querendo ou não, eu acho que o cara, por exemplo, o Domenico Gatto, o Fernando Meligeni. Que nem na seleção de futsal da Espanha, só tem brasileiro. É ridículo, é tosco isso daí. Na Itália também, funciona igual. E na Rússia, a Rússia tá demorando o papo. Querendo ou não, você pega, por exemplo, o Meligeni. Ele saiu da Argentina, bebê, e veio pro Brasil, é diferente. Ele veio bebê? Veio. Por que? Mas o Messi também foi, não, foi bem... Ele veio bebê. O Messi foi com 12 anos. 12 anos é menino. Não, já não informação. 12 anos já sabe o que faz. Ele poderia se naturalizar espanhol e não quis. Mas é que tá, eu valorizo jogadores aí como o Ibra, como o Drogba, como o Eto'o, porque eles jogam por seleções fracas e eles poderiam se naturalizar por qualquer seleção do mundo que eles quisessem. E não, eles representam o país deles. Agora você pega aí um monte de jogador mequetrefe, esse Rafinha. Ó, Dilma poderia fazer algo de bom ainda no Brasil. Pegar o passaporte do Rafinha e pôr fogo quando ele descesse aqui. Nossa, olha, aqui é que eu te falo. Rasgar o passaporte do Rafinha. Tá mal, porque ele não quis jogar na seleção da CBF. Ele vai tomar um desertor, velho. Desertor. Não dá pra inverter a situação? Poderia também. Eu tenho uma opinião. Ia ser melhor pro país. Eu tenho uma opinião muito bem formada. Você queimaria com o líquido que jogaria no passaporte. Peraí, mano, deixa o Domênico falar. Qual que é a tua opinião, Duduzinho? Não, eu tenho uma opinião muito formada com relação a esse assunto de treinador e de jogador. Diga. Eu acho que seleção tem que ser o que tem no país, velho. Não adianta você vir. Ah, mas a seleção brasileira é o Guardiola. Não. Não pode. Tem que ser algum brasileiro, velho. Tá certo. Velho. É a minha opinião. Claro, todo mundo tem. E jogador é a mesma coisa. Ah, não naturalizou. Não pode. Essa é a tua opinião. Nasceu aonde o cara? Essa é a tua opinião. No Brasil, então é brasileiro. Essa é a tua opinião. E a opinião? Você tem a opinião do RG também ou essa é só a tua? Você tá zoando, né? Não tô, não. Não pode brincar. Não, mas esse assunto é polêmico. Esse assunto é polêmico. Esse assunto é polêmico. Esse assunto é polêmico. Eu acho que é um. Pra mim, juro por mim, pra mim é tudo certinho. Não, pronto. Você tem um cara que de repente foi cedo pra um país e se radicalizou lá. É. Aí eu te pergunto: é certo ou errado? Aí tem que haver regras. Por isso, então. Determinar regras. Entendeu? Esse é o problema, cara. Ou seja, numa circunstância. Se o cara é bom pra cacete, o cara se garante, velho. É que na questão Brasil-Argentina, essa rivalidade toda, essa história toda, eu acho que seria bem pior. Mas isso é um absurdo. Seria uma vergonha pro brasileiro, eu acho. Não, mas porque ser argentino, se o problema é a gente falar de não ter qualidade de jogador brasileiro pra ter estrangeiro, não pode falar só de Argentina, tem que falar de peruano, de português. Mas eu tô falando que seria bem pior. E com o Peru não tem rivalidade. Mas o Guerreiro, se ele se naturalizar antes de defender a seleção do Peru, poderia vir pro Brasil? Então, mas isso... O que vocês acham? Aí, o Guerreiro? Também não. Jogaria não, mas isso fácil. Eu tô falando mas é ridículo. Não agora que ele caiu em produção, mas vamos lá. Jogaria fácil. E aí? Fácil. Você queria? Opa. É ridículo. A seleção brasileira não é time. Seleção? Por isso que eu tô falando pra você. Por isso que eu tô falando pra você. O problema não é... É a questão da Argentina. Por isso que eu preciso falar pra você. Eu preciso pensar. Não é um negócio tão simples. Que nem esse negócio de Olimpíada. Olimpíada é um negócio legal pra caramba. É simples, é que as pessoas gostam de fazer confusão. É simples. Não é simples. Ou você admite um estrangeiro ou sim, não. Não tem conversa. Você não tá comprando um picolé aqui embaixo, cara. Mas certos jogadores podem ter uma opinião. Não tem opinião. Vale ou não vale? Pode falar, juro por Deus, eu não tô zoando. Tem hora que eu acho um absurdo. Tem hora que eu acho que não é, eu preciso pensar mais, é verdade, é polêmico isso. Mas é quase como comprar um picolé. Polêmico. É só uma questão de tempo. Você acha legal a seleção da Espanha de futebol de salão ser formada por jogadores estrangeiros? Não, eu acho que tá ironizando vocês. Não tô, não. Desculpa, não tô, não. Aquele jogador que jogou na seleção alemã, não era brasileiro, o Cacau? É. Quantos anos o cara tá morando na Alemanha? Ele tava morando lá. Tudo bem, mas é brasileiro. É brasileiro. Não, mas eu tô questionando. Filho do Mazinho. Pra mim não é questão só do Brasil. Não, ele é brasileiro. Não, pra mim a minha discussão não é só se aqui vale. Pra todos. No geral. Ah, pra todos. Deveria ser uma regra mundial. É isso que eu tô falando. Seleção, porque é um negócio. Aquele Eduardo. Você vai olha aqui, ó. Aquele Eduardo da Silva que o Flamengo contratou, que ele foi embora. Que ele se naturalizou croata. Mas ele nasceu onde? Olha aqui, ó. Ele nasceu no Brasil. Mas é fácil. Na Bahia. Espera só um minuto. Você é sombra. Você vai defender uma seleção mas do Brasil, seu país. Mas Brasil, Argentina, Brasil vira chacota, velho. Você vai defender a seleção do país. Aí vem um cara e se naturaliza. Do maior velho. Rival. Para. Sombra. Não é mal o maior rival, pode ser qualquer um. Acho que não vale, não pode. Sombra, o Deco. Saiu do Brasil com 18 anos e foi pra Portugal. É um absurdo. Lá foi a vida do cara. É, o cara ele, foi campeão, ele foi campeão do Porto. O cara ele se radicalizou. Se a seleção do Brasil não chamou ele, Benjamin. Se a seleção brasileira não chamou, é porque não tinha méritos pra vir pra seleção. Não, mas não é questão que a seleção. Não é que ele não tinha mérito. Ele saiu daqui tão cedo. Ou ninguém achou mérito nele. Ele saiu daqui tão cedo e ele foi construir a vida dele. Bom, mas aí é outra 18 coisa. Anos, mas ele é brasileiro. Não, ele não é. Ele se naturalizou português. Mas é brasileiro, nasceu no Brasil. Sim, mas é naturalizado português. Português. Aí você fala assim, pô, aí vem uma. O cara tá lá jogando há anos. Pra tirar passaporte, pra você. O cara, beleza. O cara lá tá pra jogando. Defender um país. Mas o cara tá lá jogando. Nunca foi convocado, o cara tá lá jogando. Não, mas defender um país. O cara tá lá jogando há anos, o cara criou a vida dele lá, a história dele lá, as raízes dele lá. O filho do Mazinho. Cara, aí ele se naturaliza. Ele pode continuar trabalhando lá, mas ele não pode defender a seleção. Isso, lá, defender. Mas na cabeça ninguém do cara... Ninguém tá impedindo ele de trabalhar, Benjamin, mas servir a seleção... Engraçado. O exército brasileiro... Não, é engraçado. Não é engraçado. O exército brasileiro, não. O exército lá, o americano, se o Brasil vai lá e se naturaliza, não vai servir exército. Ou vai? Em Israel, se você for se naturalizar... Não, mas se não naturalizar... Se você for morar em Israel, definitivamente... Ah, mas cada país tem o seu jeito. Então, mas assim, eu tô dizendo assim. Domênico, eu acho que se você morar nos Estados Unidos, você pode se alistar, sim, no exército americano. Já vi brasileiros. Eu tô falando sério. Não, se alistar por livre e espontânea vontade, sim, mas você não é obrigado. É um assunto extremamente... Quando eu não tô zoando, você vai não, defender Domênico. Um país, você vai defender uma nação, pô. Então, mas os Estados Unidos não é obrigatório. O filho do Mazinho, ele se vingou. Mas defender uma seleção não é defender a nação. Caramba, meu Deus. A nação não é a nação. Você tá representando um país, como não? Então, mas era. Não, pera só um minuto. Mas eu tô morando. Hoje a seleção brasileira perdeu o impacto daquela coisa de torcer pra seleção. Tudo bem, perdeu, mas... Vamos falar o que tem que ser, pô. Deixa eu fazer a pergunta. Você falou, tá lá representando a nação, ok. Mas o Deco, por exemplo. O cara tava morando em Portugal há séculos, ganhando títulos, vivendo, morando. Ele foi convidado pra representar a nação portuguesa, ele foi. Olha, você acha certo? O cara pode... Não, é isso que eu te falei, eu não sei se é certo, é por isso que eu te falei. Tem hora, eu não tô zoando. Eu não tô zoando, é um assunto. Eu tenho um assunto polêmico. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. E vou dizer uma coisa, nem treinador eu acho que poderia. Olha, um cidadão não nem americano... pode se alistar no exército americano. Mas não é obrigatório. Há uma obrigação. Você vai, mano. Há uma série de regras. Mas se é obrigação ou não é, Domingo, não importa. Nós estamos falando de um não americano servir. Lembra aquela vez? Não é obrigatório. A gente estava na Menses lá, quase que a gente fez a ficha lá para ajudar os caras. Ah, já tava preocupado com eles, é verdade. Ô, Narigudo, quase que eu me alistei, vamos falar, é verdade que você vai falar agora do Magazine Luiza, do Cartola? Cara, tem um negócio muito legal, presta atenção aí, galera que curte jogar o Cartola, olha que negócio legal que o Magazine Luiza tá fazendo. Então agora é um recado pra você que é cartoleiro, hein? Eu. Você já pensou em ganhar uma camisa do seu time no Cartola? Se você mandasse muito bem numa escalação? Bom, amigão, o negócio é o seguinte, o Magazine Luiza tem uma baita novidade. É a promoção Cartola de Ouro. Presta atenção, hein? Agora é o seguinte, toda rodada, os melhores cartoleiros da Liga Vem Ser Feliz, tá certo que é a Liga do Cartola, vão ganhar prêmios. E não é um outro não, hein? São 50 camisetas do seu time no Cartola por rodada. Com o símbolo que você criou, igualzinho a do jogo. E para completar, todo mês, o melhor cartoleiro da liga vai ganhar uma Smart TV Gamer da Samsung, uma cervejeira e ainda um troféu para poder tirar onda com seus amigões, hein? Na última rodada mesmo, o Sérgio, do time Renascença, foi o que mais fez pontos. Ele e os outros 49 levaram a camiseta. Então, amigão, na próxima, quem sabe, pode ser você, viu? serão 50 por rodada. Ou seja, até o final do Brasileirão, 500 cartoleiros vão andar na rua com sua camisa personalizada, hein? E são muitas chances de você ganhar. Mas você tem que colocar o Magazine Luiza como patrocinador do seu time para você participar, hein? Legal isso aí, hein? Legal pra caramba. Mais informações, você vai entrar no site magazineluiza.com.br/cartola. Vou repetir. Você entra no site magazineluiza.com.br/cartola e se cadastra. Lá você vai encontrar mais informações de como participar. Então se liga, hein, amigão? Entre na liga, vem ser feliz. Se cadastre no site e já vai pensando em quem escalar, hein? É isso aí, amigo. Vem ser feliz, Sombra. Bem-vindo, Magazine Luiza. Seja bem-vindo, Magazine Luiza. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Recubriplast. Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também Consórcio Nacional Honda. Chegou a sua vez do Consórcio Honda. Promoção chegou à sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Mano, em resumo, para servir o exército americano, mesmo que você não seja cidadão, você precisa ter comprovante de residência e green card ou visto de residência. Ou seja... Não, mas naquela época, depois do ataque sombrado 11 de setembro, eles pegaram alguns imigrantes que queriam chegar lá sem armas. Só pra chegar no Afeganistão e tomar uns tiros, pros caras verem qual é que era. Não. Mas eu não ia ser tonto, eu ia ficar atrás da caixa, né, Montinha? Não! Eu ia mandar primeiro os bocó lá. Não. Os caras, que sai, sempre sai na frente e morre, né? Tá certo. Lógico, Montinha. Oh, você sabe a mulher me chamou pelo meu porte físico. Lembra? Quem tá afim de pegar um green card? Jorge Carmelo! Agora se assumido, hein? E aí, como é que vocês estão? Dia tudo bem? De festa ele aparece. Ô, Carmelo, que saudades, Carmelo! Ah, que gostoso. Muitas promoções, né? Trabalhando muito. Viajando internacionalmente, né? Fui pra Manaus, que tá muito gostoso, viu? Internacionalmente. Exatamente. Manaus. Mas Manaus é no Brasil. É, no Acre, tudo é longe, viu? É longe que Buenos Aires, né? Mais longe que esses lugares. É, aqui na Heresia Alegria da Cidade, eu queria lançar uma promoção muito gostosa, viu, mocinha? Antes disso, novo slogan. Energia Rádio da... Alegria. Mas fala animado, pelo amor de Deus, vai. Energia Rádio da... Alegria! Ei, que gostoso, viu? Olha só, promoção todas as quintas, na altura do número 1050 da Avenida do Estado. Olha que lugar gostoso. Em São Paulo. Essa bonita Avenida do Estado, hein? Sempre nublado bonita, lá. Aquela avenida mais bonita que tem. Muito gostoso. Nem tem poluição, não. Nada disso. Todas as quintas, então, lá acontece o banho mais gostoso feito aqui pela energia. Qual Como é? Assim o banho mais gostoso? É um banho de salsicha! Como que é o banho de salsicha, Carmelo? Olha aí, Carmelo? É gostoso demais. Você tá convidado, viu, Domênio? Não, não, não, quero ir, não, não, não. Não, eu vou ter compromisso esse dia aí. Não, é o seguinte, olha só. É muito gostoso, é delícia demais. A gente vai aquecer vários baldes de água com salsicha. E a água tem que ser do tamanho do ATI, né? Boa ideia, viu aí? Ed, tá ouvindo aí? Ed, tá ouvindo? Quem é o Ed? O Edmilson, tá ouvindo aí? Boa ideia. Eu não esse vou falar é esse nome. Fala de novo o nome que eu vou errar. Tamanho do ATI. É esse lugar mesmo, viu? Tá moto aí no, né? Depois procura aí. Tamanho do ATI, fala aí. Google, rio, qual rio? Aí esse rio aí. Fala aí. Tamanho do ATI. Tamanho do ATI. Tamanho do ATI. E aquela música, você não lembra? Aprendi também. Rio Tamanho do ATI. Rui Piracicaba, conta. A gente vai encher vários baldes de água com salsicha. E vamos pegar o balde e encher uma caixa d'água inteirinha pra você se divertir. É, sabe a caixa d'água azul? Aquelas que ficam lindonas, decorando lajes, sabe? Sim. Caixa com estilo, então é isso. Legal. A gente vai encher essa caixa d'água e você vai poder se banhar bem gostoso. É uma promoção 3 em 1. Olha que legal. Por quê? Você toma banho, você pode se alimentar. E você ainda sai com o cabelo tingidinho de vermelho de graça. Nossa, que coisa mais nojenta que água de salsicha. Pra pintar o cabelo. É nojento. Não é qualquer aquilo. Salsicha. Salsicha. Mas quando era de moleque fazia. Quando a gente era moleque fazia. É salsicha ali do Campo Limpo, da Beth, é muito gostosa. Cheirosinha, é diferenciada. A Beth ainda tá viva? A Beth tá viva. Você lá. Você tá brincando? Ela enrola ainda? Salsicha. Segundo a camisa de Vênus, Beth morreu. Beth morreu. A Beth, não, mas essa tá viva. Vivona, viu? Bem gostosa, ó. E pra ficar mais gostoso, a produção vai deixar bem do lado da caixa d'água. O quê? Pães, ketchup, mostarda e purê. Oh. Pra quê? Pra você poder montar o seu lanche com carinho. Nossa, ali. Você tá na piscina. Ô, Carmel, vou te falar. Os caras comem cachorro quente com purê de batata, velho. Você devia ser. Ó, é, Nova York é legal. Véio. É gostoso, falar isso aí. Gostoso. Você devia ser. E o prensado, então? Isso aí ia ser proibido. Então, cara. O prensado, isso aí a Edneia vai fazer, mano. Como que ela vai fazer? Ela chupaco. Fechando as mãos, é muito bonito, fica gostoso tudo isso. Mas chupaco. Ela não prensa debaixo do braço? É. Não, aí assim? Aí não. Não, né? Ela não prensa debaixo do braço? É muito trash. Não, mas já é mais. Ela é toda limpinha, viu? É. E eu queria também agradecer que essa semana foi muito legal. É. Ali na Santa Cecília rolou o nosso festival de música eletrônica. É. Na Santa Cecília? É. Vocês tocando música eletrônica? É, chama-se... Você, Carmelo. E sim, é da rádio aqui, é. É o festival chamado EDM. EDM? É a abreviação de Edmilson, nosso DJ. Ele tocou o melhor do Psytrance, viu? É Psy. Não, era Psy. Agora só é Psy. Não é, os vizinhos reclamaram, veio a lei do Psy. Infelizmente tivemos que parar. Eu imagino o público, né? Só os Walking Dead. Não, foi o primeiro festival de Psytrance. O primeiro festival de música eletrônica sem som. Foi uma sensacional. Delícia. Sensacional. Gostoso demais, os viu? Os caras mexer. É, exatamente. Energia e alegria da cidade, eu prometo voltar mais aqui. Que sensacional. A rádio tá bombando. Aqui não tem crise, não. A energia tá bombando, viu? Qual os logos? Boa, Carmelo. Energia, rádio da alegria. Obrigado, gente. Beijo. Ó, o DJ, o Carmelo, o Adriano Pagani, mandou pra mim e falou assim... Aprendi muito com o DJ Edmilson. Edmilson. Pois Edmilson há muito tempo. Ah, aprendeu quando ele trabalhava como DJ Baby. Ah, ele mesmo. Ó, o primeiro aparelhozinho dele, ele levava. Ele levava aparelho de videokê e botava o CDzinho dele pra tocar. Era super legal. Hoje eu cheguei na rádio e falei, aí, Baby, beleza? Eu falei, Baby é o cacete, Adriano Pagani. Falei, calma, velho. Nossa, ele assumiu. Meteu o Zé Pequeno, nossa, né, velho? Nossa, tá uma mala, velho. Tá mala demais, velho. Depois que saiu da casa da família, então. O Domingo já tinha me falado isso. Saiu? Não falei nada. Largou os pais mesmo? Largou. Mas não vai casar largou mesmo? A família. Ixi, largou meu. Tudo. Vai casar quando, outro... hein? Largou. Mudou até de cidade. O Pagani? É. Olha, eu vou te falar. Bom, ele tá noivo há 11. Quem casa primeiro? Pagani ou humano? Qualquer um menos humano. É mesmo, Mas qualquer um menos humano. Ah, vou casar em breve, velho. Vou casar em breve. Logo mais, mano. Separou? É, Benjamin atualizado, mano. É, Benjamin, mano. Dá um F5, Benjamin. Dá um F5, Benjamin. É. É, eu vou te falar aqui, eu não sou fofoqueiro, vocês são, eu não sabia. É que você não vive o dia a dia. É que você não vem na rádio, né? É, não, é. Você é um GPS, man, não um Tinder, man. Isso aí não sai na revista Cara. Ah, mas aqui é bastidores, velho. Todo mundo tem que saber, Rádio Peão aqui. Mas quem não é inserido no contexto fofoca, não fica sabendo. Imagina quem? O Benjamin? O maior fofoqueiro que existe. Ah, amigo. Desculpa, amigo. Pai. Não é fofoqueiro nenhum. Eu nem sabia disso. Ó a cara de pano molhado do Benjamin. Eu vou pra casa aqui dia? Em março? Não vai casar. Não vai. Ano que vem ele casa. Vou te falar esse Pagani, esse é bom, velho. Eu lembro o dia que ele comprou um apartamento e falou, pô, ficando um apartamento pronto, é o caso. Apartamento tá pronto, mobiliado, agora quando entregaram, colocou a cozinha, colocou o piso, falou, nossa, quero pra caramba. Ele deve ter olhado pra aquele apartamento, o apartamento olhou pra ele e falou, colocou a churrasqueira. Calma! Não, mas foi o que ele alegou. Gente! Foi o que ele alegou. Gente! Só alguns anos! Não, ele falou, só alguns anos! Só alguns anos! Porque, só alguns anos! Acontece? Ele falou, pra gente não começar a brigar, eu quero decorado de um jeito, você de outro, deixa que eu decoro, na hora que eu terminar a decoração aqui, o apartamento estiver pronto, a gente casa. Falou isso. Mas até agora, com 6 meses, ele só colocou a fechadura lá, aquela biométrica, né, do apartamento. E só ele entra, né? Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir e de repente bate em seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Famoso, hein? Essa batida vai juntar gente pra olhar, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim... o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é debate pronto. Estádio 97. Estádio 97, vai pro próximo ouvinte. No oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também no oferecimento da Esser, construindo com valor. De HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E PV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Pura, vou jogar você 5 minutos. Eu vi algumas novidades aqui da rádio, velho. Faz tempo que você não vem na rádio, hein, velho. Não é que faz tempo que eu não vejo na rádio. Eu só não vejo, eu não fico fofocando igual vocês, velho. Não fico fofocando, cedo, não. É. Pô, mas vocês se fofocam? Poxa, poxa, faz não, tempo. Acontece na vida das pessoas, velho. Faz tempo as duas novidades, velho. Eu não sabia também, velho. Então, tá vendo? Mas que negócio do Domênico. O Domênico não tem tempo. É que o Mano, o Mano e o Mota são as candinhas da rádio. Ô, gente. Ô, gente. O vamos, que conta, ô, gente, vamos atualizar o nosso grupo, né, gente? Rapaziada. Fofou no grupo, né? Bota uns negócios lá no grupo, pô. A questão não é fofocar, Domênico Gato, mas, por exemplo, o Domênico é um cara que ele vive ocupado porque ele tá gravando texto. Eu estou muito ocupado. Eu espero só que eu e o Sombra sempre juntos ocupados. Então, eu como acordo tarde não fico sabendo das coisas. Só espero que a Thaisinha não tá ouvindo. Tô vendo que aqui quem trabalha é só eu e o Sombra. Ela deve estar falando que suas influências aqui na rádio são péssimas. Não, mas ela sabe. Eu falei na rádio, quem trabalha em rádio tem o prazo de validade as coisas. Que prazo de validade? Nada, você dá uma mensagem e termina. Casamento, namoro. Ah, o assédio é grande, né? O assédio é grande. Vamos lá, mais ouvintes no ar, Dodô. Vamos. Olha. Alô. Alô. Quem fala? Nelson. Ô, Nelson, tudo bom? Beleza. Nelson do quê? Nelson Margarotti Júnior. Margarotti Júnior, quantos anos? Margarotti. 38. Ai, RG. Hoje tem festa da véia, né? No Monte Castelo Eventos lá. E 38, cara, tem aí. Como é que fica? Eu acho uma boa ideia. É? O quê? Apesar de todos esses putos aí não trazerem nada pra nós. Não trouxeram? É mas, mesmo, velho. Mas antes... Mas teve os rapazes lá que trouxeram, pô. O Renan. Olha lá, o nosso Corinthians. Ainda trouxe da base, suíra, trouxe refrigerante. Eu sei, mas trouxe muito pouco. Né? Trouxe muito pouco. Muito pouco. Então, antes da gente ir lá pra festa da véia hoje, certo. A gente pode fazer o seguinte: o que fazemos? Chamar uma pizza de Margarotti. Aí a gente. Sensacional! Não, mas não, eu vou defender os caras. Eu vou defender os caras porque o cara trouxe meu lanchinho ali, ó. Vai comer, mano? Trouxe meu lanchinho. Quem quer o teu lanchinho? O urso. Vai comer, aqui não, aqui é Corinthians. Rapaz. Corinthians beijo, vamos. Fala com ele. E aí, já é campeão? Fala com ele, é sempre, trouxa. Faz tempo. Ô, Benja, Benja. Ô, tá falando com você. Calma, eu tô ouvindo aqui. Ah, fofoca, eu sei, pô. A cada história aqui na rádio parece novela. Eu tô em estado de choque também. Não, o que eu vi agora é pior, tem coisa pior. Fala, amigão, desculpa. Eu tô em estado de choque, velho. Fala, amigão. Aqui é uma enxadada. Benja. Oi? O nosso amigo Mota, pra falar do Corinthians, vai ter que fazer gargarejo com fricô, bicho. Gargarejo com o quê? Fricô. Com fricô. Fricô, eu vou te falar. O Mota, e também eu vou te não falar. Dá. Não dá. Não dá, não dá. O Mota, não infelizmente, dá. Tá numa fase que não tá legal, mas a gente acha que isso aí é momentâneo. Acho que esses 7, 8 anos passam rápido e ele vai se recuperar. A gente tá esperando que em 2016 o Mota vai estar numa fase mais legal. Mas ele não tá bem mesmo, você tem razão. Parabéns pela tua percepção. E aí, mano? Tudo bem, amigão? Como vai? Beleza. Um vai, salve amigo. Aqui de Guararema aí pra vocês. Eu tinha um amigo Guararema meu, pô. É tudo nosso, hein, pode mano? Falar, tinha um amigo meu, puta amigão, fez colegial comigo no Mackenzie. Pô, ele morava aí, rapaz. Eu soube outro dia que ligou o sobrinho dele aqui na rádio. E ele falou Guararema, eu fui falar, pô, eu soube que ele morreu. O Pedrão, rapaz, pô. Lá de Guararema. Puta, poxa. Cara legal, uma bebia que eu vou te falar, velho. Ah, mas aqui todo mundo bebe, pô. É, ele morreu disso, viu? Ó, amigão. Morreu disso. De bebida? Ah, o sobrinho dele falou pra mim. É, que pena, hein? Mas na época que ele estudava no colegial, ele já bebia também. Foi esse Rose? Foi. Que pena. Ele esteja num bom lugar. Mas, ó, amigão, quem pode parar o Corinthians nesse campeonato brasileiro? Não, peraí, você falou assim que ele esteja num bom lugar. Mas eu ainda prefiro estar aqui. Ah, dependendo não, hein? Ah, eu prefiro. Você não acredita no Sammy? Não, eu prefiro estar aqui. O O Benji, ele acha que a pessoa ele morre e vira, vira pólvora. Eu não acho nada, eu só acho assim, prefiro estar aqui. Então, por isso mesmo, você não acha nada, você acha que a pessoa morre e vira pólvora. Tem coisa que a gente tem que pensar pra falar, que nem negócio de naturalizar. Você trabalha em rádio, se você ficar pensando, você vai falar quando? Não, melhor pensar tem que ter uma opinião pronta. Tem que ter uma opinião pronta. Tem assuntos que são complexos. Você é comentarista de rádio, velho. Não, mas tem assuntos que são complexos. Por exemplo, um ouvinte que tem personalidade, velho. Você é a favor de naturalizar um estrangeiro pra vestir a camisa da seleção brasileira? Ou vice-versa? Nunca. Aí. Nunca. Nunca. Mandou na opinião. Mandou na lata. Por exemplo, isso eu já devia ter pensado e já ter dito sua opinião. Não é amarelão que nem você, não. Pera, calma. Outra coisa. Por exemplo, você acredita em vida depois da morte? Não. Aí, ó, tem opinião, Benjamin. Eu acredito, o ouvinte não acredita, mas ele tem uma opinião. A gente diverge em alguns pontos, mas ele tem uma opinião. E o cara nem é comentarista profissional. Você é, Benjamin, você já tem que chegar com o negócio pronto. Você tem que falar, velho. É, ganha uma coisa. Mas a gente pergunta agora, você não mureta, não. Não, mas eu não mureto. Não mureta, não. Eu não mureto. Ah, não mureta. Como assim? Nossa, você pergunta uma coisa, você não não tem opinião, não sei. Você é um puta cagão, velho. Quer agradar grego e troiano? Não é que eu mureto, é que esse assunto de naturalizar... Tem hora que eu acho uma coisa, tem hora que eu acho outra. Mas então não tem, você é muretar. Por exemplo. Muro, Benjamin. Quando você tá de um lado e do outro. Acho que eu vou desse, não, acho que eu vou do outro. Ah, não sei. Vou repetir. Você vai embora pra um outro país, você cria a tua carreira profissional lá, você ganhou teu dinheiro lá, você fez sucesso lá, você é consagrado lá, você é querido lá. Quer dizer, ali vira como se fosse a tua verdadeira pátria. Você recebe uma proposta para se naturalizar, para defender esse país que te acolheu bem e que você é nunca super bem tratado. É a primeira vez que você ouviu o hino nacional, você chora, meu. Aí você bambiou. É. Ó, o ouvinte quebrou as pernas. Nossa, quebrou você. Gente, eu tô fazendo. Ouvinte 10, Benjamin 0. Eu não vi o Deco bambiar quando eu vi o hino da. Chorou lá. Aonde? Chora. Não, ele chora. Tem razão, ouvinte, porra. Chora. Chora, que nem criança. O teu filho, se o seu filho nascer lá, ele pode vir a se tornar um mariner, qualquer maluco aí, mas você nunca. Tá vendo, Benjamin? O Vinte jorrou em você. Jorrou, mano. Não, olha, 20 ele, a 0. Ele deu a resposta dele, porém, sem argumentos. Argumento a tua pátria. A tua pátria precisa mais argumento que esse. Não, não é a sua pátria. Não é porque você... Primeiro que você não escolheu nascer em país nenhum. Você nasceu, mas você tem o direito, se a pessoa quiser, de adotar uma outra pátria como sendo ela, a sua. Mas vai bambear na hora que eu vi o hino. Ué, não sei quem você viu bambear quando eu vi o hino. Ouviu o hino? Fala alguém. Todos os atletas, não tem que não chora. Em Olimpíada, seja em Olimpíada. Cara, todos choram. Não sei. Eu vi. Eu nunca vi. Bom, fala um. Na Olimpíada teve jogador, um cara no bar chorando lá, quando toca o hino. Qual? Como assim, qual? Qualquer esporte, o nego ouve o cara não fica mesmo. O Cielo, quando subiu lá e ganhou a medalha, chorou que nem criança, o seu hino. Não, então será que o cara vai jogar contra o seu país? E o Cielo viveu fora do país o tempo inteiro, nos Estados Unidos treinando. Na hora que subiu, que ganhou e viu a bandeira do Brasil e o hino, chorou que nem criança. Sim, mas porque ele tá defendendo o país dele. Então, se o cara se naturalizou... Mas ele só viveu nos Estados Unidos. Peraí, mas se o cara se naturalizou pra uma outra parte... E outra, hein? O Brasil deu as costas pra ele. Porque ninguém quis patrocinar o Cielo. Ninguém. Veja, você se naturaliza por razões econômicas. Mas a pátria de coração, meu. Não, tem gente que se naturaliza, não é por dinheiro, não. Tem gente que se naturaliza por opção, sim. Tem gente que vai morar num outro país. Por amor? Sim. Mas o Benja ele não tem o mesmo significado de pátria que nós temos, amigo. Eu vou te dar um Brasil exemplo. Pro Benjamin como significa um pedaço de chão. Você não conhece? Eu vou te dar um exemplo. O meu pai, eu vou te dar um exemplo na minha casa, lembrei agora. O meu pai, meu amigo, era alemão. Certo, e veio pro Brasil. Meu pai veio pro Brasil fugido. Tudo bem. Okay? Mas se ele ouvisse o hino da Alemanha, ele choraria. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas então, mas meu pai. Diferente, o meu pai. O meu pai. Não, mas aí é diferente. Mas aí então, é outra coisa. Mas não é esse o caso hoje, gente. Não tem isso hoje. Cada caso é um caso. Vai da pessoa. Mas ele não tinha ódio do país. Ele tinha um amor eterno. Não. Mataram 6 milhões lá na Alemanha e ele adorava. Mas aí não é o país, Benjamin. São as pessoas que governavam o país. Mas o que é o país? Quem governa é quem representa o país. O país são as pessoas. Ah, mas desculpa. A pessoa tem sentimento pelo país, sim. Gosta pelo do país, não pelas pessoas que comandam o país. O meu pai não tinha o menor amor, não. E o meu pai não conseguiu se naturalizar brasileiro, porque era um processo difícil, complicado, ele não conseguiu. Peraí, não, mas isso é muito... Mas é por isso que eu tô falando que cada caso é um caso, não dá pra ter uma opinião formada. Por exemplo, o meu cunhado, ele é sírio. É sírio. Ele adora o país dele, só que ele sabe lá que e mataram todos a família dele, quase tudo morreu lá. E tá uma desgraça aquele país lá. Só que ele ama a Síria, cara. Se ele pudesse, ele voltaria. Mas ele sabe que não pode. Se voltar, morre. Isso sempre, gente. Não tem como. Ele tem ódio das pessoas que comandam o país hoje. Das pessoas que tomaram o país. Agora, diferente de odiar um país. Eu acho que é diferente. Mas, gente, a gente não pode julgar porque cada um tem o seu modo de sentir. Sim. Tem gente, seu Benjamin, tem gente muretou, que vai, tem muretou, gente que, essa é a palavra. Tem gente que vai ficar muretou, muretou, não muretou, mano. Você tá lá no salário, não tem uma inocência. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Porque eu não muretei. Porque... Muro. Não, é argumento. Você é um mureteiro, senhor. Eu não muretei argumento. E ouvinte, 20-0 pro Nelson. Mas no fundo, por mais que você ame e escolha o lugar que você vai morar, tudo... Para eles, você vai ser um estrangeiro sempre. Isso é outra você história. Você só vai ser gente aqui, um cidadão no país que você nasceu. Isso, 30-0 por 20. Isso é uma outra coisa. Agora, dependendo, falando em esporte, não, aí é diferente, cara. Bom, esporte é diferente. Você vai ter um asterisco do lado da tua metade. É isso não mesmo. Não vai, não. Nelson. Obrigado pela sua participação. E o Merchan, pode mandar o Merchan? Você que vai mandar, eu não vou mandar, você que vai mandar. Manda lá. Só a linha Bozano garante a diversão. Agora mudou, não mudou. Só a linha Bozano me garante. Só a Bozano tem o jeito de garoto. Garoto e garante a diversão com meus filhos. Com o meu filho, boa! Com o meu filho, com a minha filha no caso. Beleza, ganhou um kit Bozano, tá bom? E um par de convites para Kidzania também. Beleza, então. Tá bom? Falou. Beleza. Valeu, obrigado, cara. Um abraço pra vocês aí. Vai pra fazer gargarejo, Mota. Alô, velhinho, um abraço. Nossa, amiga, sua voz. Estádio 97 tem oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento da BV Financeira, Narigudo. Vamos lá, bota a mão no peito e fala da BV. Fazendo totó. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, seu caminhão, sua moto? Acesse meucarronovo.com.br ou portal de veículos da BB Financeira e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando e o melhor. Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BB. É só ligar 3003-7888. 3037888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Chuck. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem ganhou a camiseta do estádio, produzida pela Fit Camisetas. Nossa, tá gritando igual um louco lá embaixo. Cala a boca, filha do... Você xingou o Carlos Alberto. Cara nojento. Sensacional. O Douglas Alessandro Ferreira. Ferreira, você ganhou uma camiseta com o apoio da Fit Camisetas. Fitcamisetas.com.br, o parceiro do seu evento. Fala, Domingo. Vamos mandar um abraço aqui. O Ivo Amorim, né? Palestrino aí, ouvindo a gente. Mas, também aqui o Nildo. Deixa eu ver quem mais. O Nildo, chefe dele lá, o Jorge Guedes. Tá bom, o gerente Renato. Todo mundo ouvindo a gente aí hoje. Muito obrigado pela audiência de todos. E todos que ligaram ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. 3031-2288. Um abraço pro Roberto da Vista Aérea. Está de volta na segunda-feira. Fala, Motinha. Você tá com mandar um abraço pro Dr. Goma, o dentista. Beleza. Dr. André. Então, Dr. Tá Goma. Goma, isso é o dentista do Domênico também. É, Dr. Isso aí. Goma. Goma é gente boa. Boa. Goma é o dentista DJ. É isso aí, bala DJ. De goma. Estádio 97 volta a segunda. Oferecimento da Acer, construindo com valor. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br, confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom fim de semana para todo mundo, continue na sintonia da energia. Tchau. Listen.

A Energia 97 é a rádio oficial do EDC no Brasil. Electric Daisy Carnival. Fique ligado, porque só aqui você ganha o seu ingresso. Energia. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. David Guetta, Sun Goes Down. Apenas os grandes hits. Adam Lambert, Ghost Town. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar, no ar, no ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Energia 97, energia que te move. Boa noite, São Paulo. Boa sexta-feira pra você. Eu sou a Gabi. Tô chegando aqui na poderosa Energia 97. Tá começando o Night Sessions, o melhor programa de Deep House, House Music pra você, com os melhores DJs da cena aqui na Energia 97. Hoje fez máxima de 35 graus aqui em São Paulo. Você que deve estar no trânsito agora escutando a gente, bora ouvir boa música? Então tem o DJ Anderson Tomé. Começou o Night Sessions, 8 e 7. Night Sessions. Stereophonic sound. So our journey takes us into the field of music. Stereophonic sound. So our journey takes us into the field of music. This is a journey into sound, a journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value, and a new experience. Stereophonic sound. So our journey takes us into the field of music.

way business is done in this house. Night Sessions.